Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu gosto de jogos e também de diversão. E o baixo frente soco é a minha solução. E o baixo frente soco é a minha solução. Eu gosto de jogos e também de diversão. Eu gosto de jogos e também de diversão. E o baixo frente soco é a minha solução. E o baixo frente soco é a minha solução. Eu gosto de jogos e também de diversão. Eu gosto de jogos e também de diversão. E o baixo frente soco é a minha solução. E o baixo frente soco é a minha solução. Maior jogo, o jogo mais foda da Nintendo, esse provavelmente jogo de luta mais irado de todos os tempos. Super Smash Bros! E é isso aí, pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Mestre Splinter. Provavelmente não, é o melhor jogo de luta de todos os tempos. O Brooks! Então, vou contar uma historinha legal pra vocês. O trailer do Super Smash Bros. Brawl foi o primeiro vídeo que eu vi no YouTube. Olha só! Olha, que bonito. Lendário! Muito bem, no laboratório de computação da PUC, não tive aula de direito empresarial, amigo meu foi mostrar, coisa legal. Primeira vez que eu vi no YouTube. É uma história de amor, de aventura e de magia. É marcado na minha vida. E o Comandante Cobra! O comentarista freelancer aqui do Baixo de Sol, né? O cara que veio aqui pra falar que Smash Brothers é uma merda. A história é uma bosta. Ele veio aqui e falou: e Comandante Cobra, você é mais Smash Brothers? Cara, muito foda, beleza, bora gravar. Aí, Smash Brothers é uma merda. E é isso aí. Nessa semana nós vamos pegar os melhores personagens da Nintendo, suas maiores franquias, suas maiores aparições, e botar eles numa sala pra cair na porrada, disfarçá-los de bonequinhos sendo controlados por uma mão gigante, mas não esconder a diversão em nenhum momento. Tudo isso muito mais depois de e-mail. Enquanto o Mestre Splinter se prepara ali pra não morrer no Hardcore Diablo 3, vamos à nossa leitura de e-mails do Baixo Frente Soco referente ao episódio sobre Diablo 3, né? Não, senhor da eternidade. Diablo 3. É. Jogo esse? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. Aqui comigo tem o Mestre Splinter. Eu! E o Senhor da Eternidade. Que já vai começar lendo o primeiro e-mail aí, né? Não, senhor da eternidade. Vou começar, cara, assim mesmo. Moleque, com um peru pra fora já, mostrando que é macho. É o meio do Michael Phelps, nadador olímpico aí, nadando aí, pô, direto. Olá, amigos Baixo Frente Soqueiros. Aqui quem escreve é o Phelps. Esses apelidos, Baixo Frente Soqueiro, Baixo Frente Soquete. É foda, né? Aí, socadores. Vai mandar Baixo Frente Funkeiros também. Adorei o último cast sobre o Capítulo 3. Cara, deve estar perdendo alguma coisa, mas tudo bem. Acho que era pra ser Capeta 3. Ah, não, faz sentido. Agora é que eu entendi, cara. Caralho. Por que você falou que essa leitura de mesa é referente ao episódio de Diablo 3? Por que será, né? Não, Mestre Splinter? Por que será, cara? Enfim. Adorei o último cast sobre o Capítulo 3. Cala a boca, Mestre Splinter. Minha expectativa pelo jogo era alta. Inclusive, eu comprei no dia do lançamento. Mandou mal. Minha expectativa era muito mais alta e eu comprei pré-order um mês antes, sem ganhar nada de bom. Enfim. Inicialmente, tive alguns problemas pra jogar. Mas em 3 dias, os servidores estabilizaram e eu pude jogar normalmente. Mentira, caiu tipo ontem. Aquele não esperou até as 4 da manhã pra jogar, cara. Deu mole, deu forte. Eu notei um certo fenômeno envolvendo a opinião das pessoas que comentam em fóruns e redes sociais quando falam sobre a experiência geral do jogo. Como em todo lançamento de grande magnitude, o número de haters e fanboys que surge é impressionante. Foi assim com Skyrim, Uncharted 2, Call of Duty e muitos outros. A gente falou isso no nosso episódio de fan haters, né, cara? Falamos. jogos. Com o novo Diablo, não está sendo diferente, porém dá pra perceber uma certa inconsistência nas reclamações. Explicando, a casa de leilões, muito elogiada no programa, está sendo repudiada por muita gente. Os gráficos também estão sendo muito criticados. Eu não entendo como é que a pessoa reclama da casa de leilão, né? Acho que o maluco preferia abrir uma sala no Diablo 2 falando trade items e ficar... Não, cara, o cara joga Ragnarok, ele quer botar o balãozinho dele falando, aqui é a minha lojinha. E a reclamação com a casa de leilões é que ela tá muito instável. Tipo, toda hora tu quer vender um item, comprar um item e não consegue porque tá bugado. Entendi. Mas enfim, fora isso é maneiro. Enquanto isso, algumas pessoas têm falado bem, inclusive da história, que foi massacrada no programa. É, não, tipo, se tem uma coisa que o hater comandante cobra falou certo, é que a história realmente é uma merda. Como o Ninja Inimigo disse, algumas pessoas reclamam do jogo estar muito diferente, outro de estar muito similar aos antigos. Eu ouvi dizer também, você falou aí de inconsistência de reclamações, tem pessoas que reclamam que o jogo tá muito fácil e outras reclamam que o jogo tá muito difícil. Mas, talvez seja só o meu ponto de vista, meu posto de vista. Mas acho que nunca vai existir um consenso sobre o que é bom e o que não nesse jogo, de fato. Na minha opinião, a Blizzard fez um ótimo trabalho, independentemente dessas mudanças que o jogo sofreu. Se não me engano, o Mestre Splinter comentou que é possível sentir uma certa mágica quando se joga. E acho que essa mágica é o trabalho de aperfeiçoamento e polimento do produto. Acho que fui eu que falei isso, mas tudo bem. Eu também falei uma coisa. Mas confio. A cada momento acontece algo que te impulsiona a jogar mais. Uma nova skill, um bom loot, um novo mod. Exatamente. Cara, abraços, pessoal. É o biscoitinho do hamster pra ele correr na rodinha, moleque, que tá ali, sei. Ah, cara, chato. Pô, deixa eu analisar aqui, caralho. Porra, desculpa, cara. Desculpa, cara. Tô muito nervoso, moleque. Ai. Abraço, pessoal. É sempre divertido ouvir vocês falarem sobre o Diablo. Espero pelo próximo cast. Quem sabe numa possível expansão. Expansal. Multidívida. Mas tudo bem. Cara. Vamos embora. Agora a gente vai pro e-mail mais misterioso que a gente já recebeu. Esse eu leio. Taguear como spam. Moleque, esse e-mail foi muito... Esse e-mail pode ser prejudicial à saúde do espectador. Primeiro que o e-mail que veio pra gente não é um e-mail, é um número de celular. A gente não vai revelar aqui pra não vacilar com o maluco. Caraca, agora que eu percebi, eu já ia falar. Veio o número de celular. Ele provavelmente mandou o celular, ele não falou quem ele é, de onde ele é, como ele veio. Eu vou chamar ele de @tim. Arrobatinho é um bom nick, né? Arrobatinho é um bom nick. Arrobatinho. Cara, ele diz o seguinte: com certeza a história de Diablo 3 foi baseada naquele episódio de Two and a Half Men, onde o Alan tá numa mesinha tentando escrever um livro, mas ele sempre termina o parágrafo com "e uma bola de fogo aparece no céu". Cast fenomenal, parabéns. Grande @tim. Seguindo aqui nossa leitura de e-mails, temos e-mail do Pylon, que o ouvinte recorrente, que sempre manda e-mail pra gente, agradecemos. Fala, funkeiros malditos que estão tendo a alma consumida pelo Capiroto 3 e as namoradas avassaladas pelo vice. A minha inimiga já comprou Diablo 3. Ela... Sério, cara? Ela tá esperando só pra eu jogar comigo. Eu não sei se ela vai aguentar a pressão do hardcore ou não. Bom cast, boas opiniões que refletem o que o jogo é em geral. Uma galerinha que não conheceu o Diablo e não jogou os anteriores criticam o jogo por ser o que ele é, ou seja, Diablo, ficam falando merda sem conhecer a essência do jogo. Outra galerinha, tipo Comandante Cobra, olha a alfinetada. Outra galerinha tipo Comandante Cobra, entre aspas, gordas, que é fanboy, critica o jogo por ser diferente do Diablo 2, falando que Diablo 3 traiu o movimento e virou WoW, não distribui status e mimimi, etc. Aí, Comandante Cobra, tem que ver isso aí, hein? Eu acho que ele nem quis dizer exatamente isso, mas o engraçado é que o Comandante Cobra, ele gostou do jogo, só que quando ele vai falar sobre um jogo, ele é tomado pelo sentimento de hate e ele acaba falando mal. Ele é hater por ser hater, cara. Apesar das pessoas falarem que gostavam de distribuir pontos e fazer chars únicos, a realidade era outra. Quase todo mundo usava as mesmas builds da internet. Aí saiu um update e nerfava a build que você usava e seu char ficava inútil. Realmente ficava tão inútil, cara, que não dava pra você redistribuir os pontos, né? Sim, tinha que criar outro. Criava outro hardcore fudido. E você repetiu o processo tudo de novo. Pro moleque que podia jogar a vida inteira, ok. Mas isso é inaceitável hoje em dia. A customização ainda existe e está maior que antigamente, mas é baseada nas skills e em como o player as usa. A Blizzard... Olha, eu queria fazer um adendo. Eles lançaram um censo louco lá, e eu não me lembro agora os números certos, mas é tipo a quantidade de variação de builds é ridícula, tem muito pouco, acho que a build mais comum tem tipo 2% dos jogadores usam a build, é uma parada absurda assim. Pô, então bastante... É muito raro ter mais de uma pessoa com a mesma build. Então é bem variado, o jogo tem uma evolução bem grande pra quem acha que não. E como ele diz aqui, a Blizzard já nerfou várias, nego matava o Diablo no inferno sem tomar um hit, por exemplo. Se as pessoas jogarem um pouco mais e abrirem a mente, verão que D3 se tornou um jogo mais dinâmico, versátil, mas fácil de se jogar com seus amigos quando os servers funcionam bem. E é muito fácil se unir aos amigos para um massacre coletivo. As pessoas que falar... Cara, se empolgou aqui no e-mail. As pessoas que falam que o jogo virou WoW, vão me desculpar. Jogar com melee nesse jogo é lindo. Você sente o peso da sua porrada, os corpos voam, o sangue escorre dos inimigos, cabeças rolam, inimigos explodem em sangue. É carnificina. E é lindo. Fato. Quem diz que só hardcore tem emoção, então experimente jogar no inferno. Você é simplesmente humilhado pelos mobs Elite e companhia. Você já chegou no inferno, senhor Atendente? Cara, não, cara. Mas eu tenho muito medo do inferno. Eu tô ouvindo muito todo mundo falar que o inferno é muito frustrante. Cara, eu tenho ouvido, visto, na verdade, uns vídeos do inferno, uns streams e tal. E é tipo sick, sick, sick. Eu tava vendo um vídeo do primeiro boss do inferno. Normal. Não, do Ato 1. O primeiro boss do Ato 1. E é tipo... Tipo, a galera level 60 com gear top no inferno e todo mundo, tipo, peidando muito forte. Eles começaram a ficar pensando mó tempão, calculando a build, o que eles iam fazer, planejando. Eles ficaram planejando, sei lá, uma hora. Depois ficaram mó tempão procurando o shrine, tá ligado? Que caralho. Dá buff de armor e de... Que merda. Velocidade de ataque. Eles ficaram mó tempão e só depois que eles foram no butt, mesmo assim quase morreram. É tipo, pô, tá muito morreu? Difícil. Não, ninguém morreu. Então dá pra jogar lá. Diablo 3 não é um jogo perfeito e tem alguns problemas, mas é um jogo... Não, veja bem, isso era no hardcore. Diablo 3 não é um jogo perfeito e tem alguns problemas, mas é um jogo que tem muitas qualidades. Um jogaço que sofre de preconceito pelo hype criado de 12 anos. A tradução está foda, e quem reclama do nome dos itens tem mais do que tomar no meio do olho do cu, já que não tem como eles traduzirem com perfeições nomes e itens que são gerados aos milhares randomicamente. Cara, ficou muito engraçado na maior parte das vezes. Dá um exemplo aí. Porra, tem um aqui que eu tô vendo agora. Estilhaço de evidência. É isso aí, seus pirantes. Parabéns novamente pelo cast. E as faculdades entraram em greve pra galera jogar D3. Ninja inimigo, gol, gol, gol, gol, gol. Cara, eu sou tão fudido, tão azarado, que todas as faculdades entraram em greve. Toda a FRJ tá em greve, menos o meu departamento. Tô tendo aula normal. Penso demais, quer? Elas vão se formar no tempo certo, cara. É isso aí. Vamos lá, lê o próximo e-mail aí. Antes da gente falar do próximo e-mail, eu queria fazer um adendo aqui, cara. A qualidade dos e-mails que a gente tá recebendo tá aumentando, cara. Tô vendo isso claramente, cara. Eu tô gostando. Eu tô ficando inteligente. Eu gosto quando a galera manda um e-mail assim. Que deu trabalho de escrever. Eu gosto também de receber. Caralho, vocês são muito fodas. Irado. Que é bom também que não ocupa tanto espaço na leitura de e-mails. Mas enfim, os e-mails grandes que a gente tá recebendo estão inteligentes, cara. Verdade. Impressionante. Por favor, pode ler aqui o último e-mail aqui. Quer ler, sua eternidade? Manda aí, lê. Eu posso ler. Dá o alt-tab do Diablo 3. Não, alt-tab não, cara. Tô dando dual wield aqui. Só vou avisar pra galera aqui que eu vou ler. Caralho, tô morrendo aqui, peraí. Ih, rapaz, vai morrer. Pronto, voltei. Aí vai ter uma gravação que alguém vai morrer, moleque. Vai gritar um... Iron, scroll, tá, beleza. Porra, não, esse é do tio João. Do tio João você já leu, não? Não, li não. É o do tio João. Beleza. Fala aí, galera. Aqui é o tio João e devo dizer que esse cast me hypeou legal. Além de ter ficado muito bom. Nunca fui fã de Diablo. Talvez por não ter jogado direito na época áurea dele. Se joguei 20 minutos foi muito. Manda mal. Por motivos que não me recordo. Deve ter jogado 20 minutos hardcore e morreu. E isso já me rendeu muitos olhares estranhos. Tipo, como assim você não curte Diablo? Nani? Em 2010 ou 2011 parei pra jogar Diablo 2 com a insistência dos meus amigos e digo que gostei pouco, pois era muito diferente do que eu tava acostumado a jogar na época e não tinha o lado nostalgia também. Também tem aquele problema, quando você joga um jogo que ele já tá mais velho, fica mais difícil de jogar. Você olha, tipo, aquele gráfico já não é tão maneiro. Pô, e fazer parte do Diablo 2 todo mundo tá jogando ao mesmo tempo. Aquela parada de você jogar com muitos amigos. Enfim, mas Diablo 3 eu queria jogar desde o primeiro vídeo que eu vi, pra enfim saber se eu gosto ou não de Diablo. Haha. E esse cast de vocês, e também os meus amigos que já jogam, serviram pra aumentar minha ansiedade pra eu ter no meu jogo. No máximo até semana que vem. Caralho, tava dando muito mal, cara. Já era pra ter comprado o pré-order. Enfim, cara, por que eu fico fazendo propaganda da Blizzard, cara? Não, Blizzard é uma merda. Não compra essa merda, não. Foda-se. É, compra Halo. Compra quando der na telha. Devo dizer que as palavras Butcher, Fresh Meat e King Leoric me deram mais curiosidade sobre o game e da história. Pois sou jogador de Dota. É, mas é verdade o Dota que roubou essas paradas. Exato, né, cara? Mas, enfim. Ah, e sobre o que Lapso falou sobre o Orlando Drummond ser o dublador de Magneto, quando o Comandante Cobra disse que tinha várias personalidades na dublagem, tá errado. O dublador do Magneto é o José Santa Cruz, vulgo Dino da Silva Sauro. Aí, Comandante Cobra, errando aí no podcast. Quase o Mestre Splinter, né, cara? Exatamente. Tá ficando feio esse Comandante Cobra, cara. O Ilapso e o Comandante Cobra. Sim, não, na verdade, o Comandante Cobra não errou. Quem errou foi o Ilapso. Porra, Ilapso. Porra, Ilapso. Viu? Abandonou a Epidia. Aí, porra. O conhecimento abandonou você. Cara, sim. Que decepção. Enfim, abraços e boa sorte ao Ninja Inimigo. Por que é o Ninja Inimigo? Ah, pra ele passar de ano pra poder jogar. Não é forte, se formar. tomar. Passar de ano. Foda. Tem que passar de ano, moleque. Pra ele passar de ano e poder jogar Diablo 3. Parabéns aí pro ouvinte René Detembord, que foi vencedor da promoção relâmpago que o Lapso fez no podcast e descobriu qual era a relação entre a Bebs e o Senador da República. E levou um Super Meat Boy no Steam. Fiquem ligados aí para mais promoções relâmpagos no Baixo Frente Soco, somente aqui na leitura de e-mails. E se você quiser mandar e-mail pra gente, é eugostojogos@baixofrentesoco.com. Contate-nos no Twitter, @baixofrentesoco, e no Facebook, www.facebook.com/baixofrentesoco. Estamos também no site www.baixofrentesoco.com e no site fenixdown.com.br. Acessem, abraço, até semana que vem. Até semana que vem, se eu soubesse a promoção, eu teria participado. Nintendo nunca foi uma empresa, assim, de desenvolver coisas violentas, assim, por si só. A Nintendo em si nunca fez um jogo do Mario, que ele tinha que cair na porrada com a galera, fora aquela porradinha animada, né, pular em cima do das tartarugas. Quer dizer, quando faz uma parada violenta, dá errado, de um erro de venda absurdo, como foi o Mad World e até o No More Heroes lá também. Peraí, quer dizer que a gente fez todo um podcast sobre violência, dizendo, porra, que era insensível da parte do Mario pular em cima das pobres criaturas que habitavam o mundo, e agora você vem falar que nunca teve violência na Nintendo? Não, ela não faz muito bem, não é muito o foco dela. Ela nunca pegou e falou, vamos fazer um jogo de luta. Jogo de luta da Nintendo. Ela tinha, né, lá os contratos com a Capcom, fazia muito Street Fighter, Super Nintendo. Teve muito joguinho de luta, mas não produção dela. E um dia ela pensou, cara, e se a gente fizesse um jogo de luta muito foda com todos os nossos personagens, todas as nossas franquias, não todas, mas as nossas principais franquias, e botasse no Nintendo 64, moleque? Ah, moleque. E aí, Mestre Splinter, o que foi essa ideia? Cara, essa ideia foi uma ideia revolucionária e teve envolvimento de uma das pessoas que depois o senhor atual presidente da Nintendo, né? Cara, ele só foi envolvido na história, porque a ideia mesmo surgiu com o tal de Masahiro Sakurai, que alguém conhece aqui? Quem é Masahiro Sakurai? Leia pra mim, Mestre Splinter. Não, cara, não vou ler porque eu já li antes do programa ser gravado, porque eu já tá na minha cabeça. O cara... Ah, CDF. O cara criou um dos personagens favoritos do Ninja Inimigo. O cara responsável pela... É a cabeça responsável pela criação do Kirby. Que... Hã? Hã? Não, cara. O Kirby é muito foda nos Smash Brothers. Não, cara, o Ninja Inimigo adora o jogo, todos os jogos do Kirby, inclusive tem. Ai, todos os jogos do Kirby tem alguma coisa a dizer, cara. São bons jogos. Não, a Lily que tem um tesão no Kirby maior que no Keolog. É verdade. Digo isso. Bom, esse cara aí trabalhava num laboratório terceirizado da Nintendo, o Hall Laboratory. Pra quem não sabe, o logo do laboratório é aquele cachorro, né? Com ovos dentro de um ninho. What the fuck? Cachorro com ovos no ninho. Eu não sei o que você tá falando, mas enfim, vamos lá. Cachorro com ovos, mãe. Cachorro com ovos. Primo do coelhinho da Páscoa também, que bota ovo, entendeu? Ornitorrinco versão cachorro. Então, esse cara, porra, ele tinha inventado o Kirby, aí depois ele fez um outro jogo do Kirby, aí em 93 ele fez outro jogo do Kirby, em 95 ele fez um jogo do Kirby, em 96 ele fez um outro jogo do Kirby, aí em 99 ele falou, cara, cansei do Kirby. Mais ou menos, né? Porque ele colocou o Kirby no jogo. Mas ele falou, cara, vou fazer um jogo de luta. Aí eu, jogo de luta, Nintendo, jogo de luta, isso não vai dar certo. Aí, a princípio, ele pensou, cara, vou fazer um jogo de luta pra 4 jogadores, e minha revolução vai ser no gameplay. Aí ele tinha até um nome esse jogo, esse Dragon King The Fighting Game. E não ia ter nada a ver com os jogadores, com os personagens da Nintendo. Ele ia ser pra Super Nintendo e ele usar aquele super chip maluco de FX que usa no F-Zero e tal. E tipo, imagina um jogo de luta feito da Nintendo do Zero chamado Dragon King, moleque. Pô, essa parte... Ia ser diferente desses RPGs loucos que eles lançam lá o tempo inteiro? Não, moleque. Imagina um jogo de luta só com um personagem criado do zero, assim, chamado Dragon King. O que você... Moleque, tem que ter um personagem primeiro. Ou é um jogo medieval ou é um jogo muito japonês. Muito japonês. Dragon Dogma Animal. Aí depois, o mistério é o seguinte. Aí o Masahiro, junto com o Satoru, que ia virar o futuro presidente da Nintendo, eles decidiram colocar os personagens da Nintendo, os personagens famosos, né? Assinatura. Mas, essa decisão, aí tem um mistério. Hoje, eles dizem o seguinte, que eles fizeram Dragon King The Fighting Game porque sabiam que se desde o princípio eles falassem com a ideia dos personagens da Nintendo, eles iam ser barrados logo de cara. Então eles inventaram dizendo que era um jogo com personagens desconhecidos e depois inseriram a ideia de botar os personagens da Nintendo. Quando o jogo já tava pronto, eles chegaram pra Nintendo com um protótipo pronto pra não ter o risco de ser negado. Eles apostaram tanto na ideia, falaram, cara, vai dar certo, que mesmo arriscando alto, botando os personagens pra sair na porrada, eu tenho certeza que essa porra vai ser um sucesso. E o primeiro jogo que eles fizeram, cara, tinha só 4 personagens, né, o protótipo. Se não me engano, tinha o Mario, o Fox, a Samus e o Donkey Kong. Eles chegaram com esse protótipo e apresentaram pro presidente da Nintendo na época, né? Eles apresentaram o presidente da Nintendo, assim, com o Mario e o Link lutando, pra ser assim, olha só, admite que você sempre quis ver isso, meu irmão, admite. Cara, o jogo foi aprovado, mas não foi tão aprovado assim. Rolou aquela, cara, pode fazer, mas o orçamento é baixo, vamos ver o que que dá, vai ser só no Japão, a gente não vai mandar pra fora, e começou assim. Eu adoro essas paradas, tipo, a gente vai só lançar só no Japão, porque eu acho meio que vergonha, sacou? Cara, nosso público tá com medo, sacou? Os ocidentais nunca vão comprar essa parada. Deixa aqui com o pessoal de casa. Tipo, quando você é pequeno, você quer contar piada, você conta pra sua família, sabe? Todo mundo fica, oh, que bonitinho isso aqui. Não, cara, porque a japonês, ele tem umas ideias muito sick fucks, né? Então, sim, eles sabem que às vezes tem jogos que só eles vão jogar mesmo. Não, eles estão certos, eles estão certos nisso. Quando eles lançaram no Japão, o negócio fez um sucesso absurdo. Agora, não sei da onde, como é, porque eles acharam que não ia fazer sucesso. Lançou um jogo que tem um Mario no Japão, porra, podia ser, sei lá, um concurso de cuspe à distância. Escove os dentes com o Mario. Fez um jogo de tênis com o Mario. E a parada deu muito certo, né? E eles acabaram depois lançando no resto do mundo, e foi aquela repercussão que quem pegou a época conhece, né? Eu, pra ter uma ideia, porra, eu não vou contar agora que a gente vai entrar na parte de história, eu vou me resumir só ao desenvolvimento. E aí, cara, esse cara virou o dono da franquia, né? O dono do Smash Bros, o Masahiro Sakurai. Ele virou o lead design do Melee depois do Brock. E atualmente ele até saiu da Hall Laboratories, mas continua sendo lead design desses projetos. E a Hall não era mais responsável pela série? Não, a Hall ainda trabalha no desenvolvimento, mas o lead designer agora, ele fez, acho que uma própria empresa chamada Sora, e ele agora trabalha e recebe por ela, né? Porque já era terceirizado. Ele fez, na verdade, uma própria empresa, porque não concordava muito com as lideranças do Hall Laboratory. Tem um lance desse aí na história pessoal dele. E na prática, pro jogo, não afeta muito, porque são os mesmos desenvolvedores que já desenvolviam, só mudou a empresa pelo qual o cara trabalha, né? O que paga pra ele. E é engraçado isso, porque o jogo do Nintendo 64 Super Smash Bros., ele tinha uma cara de que tinha pouco investimento mesmo, cara. Você vê que ele foi um jogo que não teve muitos detalhes de investimento. Se você não tem, tipo, um Super Smash Bros., como tem nos outros, quando você vai começar. Realmente não teve budget pra botar um cara gritando, né? Podia colocar o Ninja inimigo falando Super Smash Brothers! Super Smash Brothers! De cobra, você pode resumir aqui pra gente qual a ideia e a proposta do Smash Brothers? Bom, em termos de narrativa, né, o Smash Brothers era, então eu assumo que é um moleque ou uma garota, ou o Mickey, porque parece que é a mão do Mickey. Isso, muito caraca, mão do Mickey, nunca pensei nisso. Ia ser irado, ele passa. E aí, ele tá brincando com os brinquedinhos dele da Nintendo. Bom, como toda criança, ele tá imaginando que eles estão caindo na porrada. E aí, basicamente é isso. O jogo é a imaginação de uma criança viajando. E uma criança que tem uns sets de brincar muito irado. Porque tem várias fases do jogo com lábio e tal. Não. Cara, mas você lembra que no começo do jogo, aparece o bonequinho no meio de livros, como se fosse uma bancada. E essa bancada se transforma no cenário, cara. Imaginação do moleque. Imaginação de uma criança, né, cara? O presente mais bonito que Deus deu pra gente. Porra, e mostrando que toda criança nasce violenta, né, moleque? Porque você pega... Gostei. Qualquer coisa, moleque. Você pega uma borracha e o lápis, e você fala, o lápis é o cavaleiro do inferno e a borracha do mal, e começa a brigar, moleque. Nossa, cadê o lápis agora pra falar que isso é teoria filosófica de Rousseau, uma coisa assim? Brilhosa. Aliás, olha só, o lápis pediu pra avisar pra ele, falou que ia mandar mensagem, que a ideia desse podcast foi dele, não foi de vocês, só que ele não tá aqui. Aham. Uhum. Isso vai ser editado, então, claramente. Exato. A ideia do doce trazer. Mas eu prometi que eu ia falar. E, cara, e novamente aí a ideia do por trás da a definição do Comandante Cobra tá perfeita, cara. Não tem muito por onde fugir. É o Mickey brincando com narcóticos. E justamente, aí eu acho que tem uma coisa engraçada. No jogo, você não morre, você não tem uma vida que acaba. Você é jogado pra fora. E eu acho que isso encaixa perfeitamente nessa ideia. Porque se um garoto tem um brinquedinho, é um boneco que ele tá brincando com a mão dele, o boneco não morre, não se desfaz. Ah, moleque, você... Ele joga pro canto. Aí. Eu me lembro quando eu brincava de cabelos do dia que o negócio era sério, moleque. Eu congelava o yoga na geladeira pra brincar no dia seguinte. Moleque, eu tinha um amigo meu que morava perto da minha casa, que ele pegou um comando em ação já bem desgastado, assim, que ele falou, cara, já dá pra jogar fora. É hora do sacrifício. É hora do sacrifício, cara. É hora do paraquedas pra mim. Cara, o maluco fez de tudo, assim, ele tinha aquelas presilhas de bateria que você bota na tomada e dá choque. Ele eletrocutou o boneco, aí depois... O vilão do Toy Story! Arrancou o braço, queimou o braço, depois arrancou a perna, queimou a perna. Aí botou o cachorro, o negócio amarrado no cachorro, pro cachorro ficar arrastando o boneco pela casa. Cara, aí, o boneco, dizer que o boneco não morre, cara, criança é violenta. Crianças são cruéis. Inclusive, essa dos Smash Brothers devia ser bem cruel, porque pra fazer o Link bunda que nem ele era no jogo, o Link vai ser um merda, ele vai perder pra todo mundo. Que isso, Link era bom, cara, para de esquiquir aí. Tá de brincadeira comigo, né? Jogava pra fora do cenário e ele ficava, que droga, não. Falaremos sobre isso, falaremos sobre isso. No início, Smash Brothers era um jogo despretensioso. Eles não botaram, tipo, infinitos personagens no jogo. Eles não botaram muitos acabamentos. Mas você via que tinha um pouco dos personagens mais famosos da Nintendo. Por exemplo, você tinha o Mario, você tinha o Luigi, obviamente. Você tinha o Donkey Kong, você tinha o Link. Que mais a gente tinha, Brooks? Ele já tinha o Luigi? Tinha o Luigi. Ele era secreto. Ele era secreto, cara. Porra, Brooks. Mas ele era zoado, cara. Se você não se lembra dele, tudo bem. Moleque, os secretos eram o Capitão Falcon, o Luigi, a Jigglypuff. Ness. Ness. Ele é o personagem do Earthbound, que sabe qual é a empresa que faz o Earthbound? Qual a empresa que faz o Earthbound, Mestre Plin? A HAL Laboratories. Olha só. De onde eu venho, você se chama, sabe o quê? Tirar a barriga da miséria. E essa empresa também, depois dos Smash Bros, ou durante, não sei qual timeline, ela fez todos os jogos de Pokémon pro 64, que é aquele Pokémon Snap, Pokémon Stadium. As belas merdas. E todos os jogos de Pokémon. Ele fez pra... Ryu Pikachu também? Cara, eu acho que eles fizeram todos os jogos de Pokémon sem ser pra Game Boy e Nintendo DS. Pior jogo de 64, caralho. O quê? Pokémon Snap? Ryu Pikachu. Não, ah, tá. Não, Pokémon Snap é muito ruim, cara. Tô errado. Não, Pokémon Snap. Vocês têm brincadeira comigo que você acha maneiro aquele jogo. Foi o primeiro jogo que comprei no Wii pro console virtual. Eu não posso trabalhar assim. Deve ter jogado duas vezes. O moleque deve ter jogado duas vezes no máximo. Ah, mas eu também joguei pouco porque eu postei, não saberia dizer se é ruim. Cara, voltando a falar sobre a ideia e o gameplay, que estão muito relacionados, né? Porque a ideia do jogo foi justamente trazer um gameplay diferenciado. Eles pegaram a proposta inicial, que era fazer um jogo de luta pra quatro pessoas. Eu acho que muito evoluído do que a gente tinha na época de jogo de luta de quatro pessoas, que o que existia era aqueles jogos onde você tinha o primeiro plano, o segundo plano, podia botar dois personagens e o máximo que você podia fazer era mudar de plano, mas mesmo assim era um gameplay muito travado. Aí, o jogo de Rock Show pro Mega Drive era bom pra cacete. Mas era muito pouco, fez muito pouco sucesso, não sei mas porquê. Era bom mas era cacete. Muito bom. É, eu acho que o jogo também ganha muito pela simplicidade, né? Você vê as críticas, a ideia, ele tem controles básicos pra todos os personagens que qualquer um pode chegar e aprender com certa facilidade. Isso é muito interessante, porque eles resolveram refazer as mecânicas pra jogos de luta, que mecânica de jogo de luta é uma coisa bem estabelecida, né? É, meia lua pra frente, baixo frente, soco pra dar Hadouken, já barra. Mas justamente, esse tipo de jogabilidade, ou você sabe ou você não sabe. Tipo, por exemplo, eu nunca peguei a mãe de jogar esse tipo de jogo baixo frente, soco estilo. Agora jogar Super NES é muito fácil, justamente. Porque ele, além de ser um pouco intuitivo, os comandos, eles não são, você não precisa aprender a jogar daquela forma. Qualquer um pode aprender a jogar Smash Brothers e se divertir jogando. Basicamente... É, justamente por isso que é um jogo muito bom pra você jogar com priminho, sobrinho, com namorada. Fácil de você jogar. Eu discordo. Então, uma vez que você chega no lado negro do Smash Brothers, cara, o comitê do Smash Brothers. Cara, a coisa fica muito diferente. E olha só, Smash Brothers é que nem War. Amizades acabam por causa de Smash Brothers. Sabe quando você fala assim no War? Aí, azul, vamos fazer uma aliança aqui contra o vermelho ali rapidinho, só pra gente derrubar ele, que ele tá com muitos países, bora. Aí quando o azul se fode pra lutando contra os vermelhos, vai lá o branco e fode os dois. Ah, isso é Smash Brothers, moleque. Eu acho que não tem nenhum jogo que eu me lembro de jogar assim, que me tire tanto do sério quanto Smash Brothers. Eu tava jogando outro dia sobre a eternidade, eu tava tranquilo, feliz e tal, cara. Eu comecei a dar azar no jogo, começou a aparecer coração na cabeça sobre a eternidade. Eu comecei a fechar o tempo, cara. Nossa. Fechei o tempo, moleque. Aí, que passa. Isso? Que pego. Here comes a new challenger! Chegou o NES. Pra quem não sabe, sobre a eternidade, já fez cosplay de NES. É verdade! Eu nasci pra fazer cosplay do NES. Essa é verdade. Verdade. voltando ao ponto inicial da jogabilidade. Cara, o jogo, todo personagem tem os golpes básicos, né? E você tem sempre dois golpes especiais de personagem, que é pra cima e B ou pra baixo e B. E é muito intuitivo. Se o golpe do personagem já naturalmente joga a pessoa pra cima ou o personagem vai pra cima, normalmente esse golpe tá atribuído pra cima e B. E quando é alguma coisa pra baixo ou não tem necessariamente uma implicação de direção, normalmente é pra baixo e B. Você pode ver que frente B também, o Nash Clint. No 64, não. Ah, mas tá, mano, no atual. E o 64 é tudo que importa, vamos combinar. Eu não sei, eu gosto das outras versões também. Eu gosto também das outras. Também gosto, mas o 64 é tão melhor que é, tipo, ridículo. Mas será que não é super nostalgia sinistra falando por você? Não, porque, sabe por que eu digo que não? Porque recentemente eu tenho jogado Smash e é, tipo, fucking good. Cara, não prova nada. Cara, então foda-se. Voltando a falar do gameplay, o Brooks já comentou, né, que você não morre, o bonequinho não morre, ele é isolado do cenário. Como é que isso funciona? Ele tá no cenário, então ele morre. Não, olha só, o Smash Bros. Ele tem uma diferença entre os jogos de luta tradicional, que no jogo de luta... Tradicionais. Obrigado, cara. Nos jogos de lutas tradicionais, a gente tem o seguinte esquema, você tem dois personagens na tela, né, que com um cenário limitado, você não pode ir muito pra um lado ou pro outro se o personagem não for junto com você. Smash Bros. Quebrou essa parada. O que ele fez? Você pode andar pelo cenário loucamente, moleque. Vai com Deus pra qualquer canto do cenário que você quiser. A câmera vai se distanciar e vai focar todo mundo. Você tem free roaming pra brincar. Enquanto isso, você vai ter que cortar algumas relações. Por exemplo, não tem barra de life, que era onde o Smash Splinter tava falando. É, você tem um percentual, né? É atribuído ao seu personagem. Aquele percentual... Que não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Cara, não existe uma pessoa que não conhece o jogo, que eu vou mostrar o jogo e fala, quando chega a 100% eu morro? Não. 100% quer dizer que você tá começando a ficar meio complicado a situação. Na verdade... Cara, a verdade é que a resposta tem que dar é quem fez o jogo foram os japoneses, cara. O que você acha? São os mesmos criadores de Yakusho, né, cara, que falaram Toguro 120%. Pois é, cara. Donkey Kong 315%. E Link 20%. Link 20%. Não, isso é Kirby 10%. Não, mas o Link não, é... Não, o Link era muito mais fodido que o Kirby, cara. Mais fácil. O Kirby voava, cara. E voava até demais, né? A ideia é quanto mais você fosse surrado pelo teu oponente ou até mesmo pelo obstáculo do cenário que também podiam causar dano, você ficava mais fácil você ser isolado, porque os golpes te jogavam mais longe. O knockback era maior. Então, você... E isso variava também de personagem a personagem. Personagens que eram mais resistentes, personagens que eram mais frágeis em relação a isso. Mas eles compensavam de outras maneiras. E o objetivo era justamente isolar o cara do cenário. E você pode isolar em qualquer sentido da tela. Tipo, você pode jogar o cara pra cima, isolar, pode jogar pro canto direito, pro canto esquerdo, ou às vezes conter um buraco na parte de baixo do cenário, também você pode detonar o cara. E isso, por mais que você tenha o percentual, você consegue detonar um cara, o cara pode morrer com o percentual zero. Basta ele cair do cenário. Exato. Mas ele ser otário. Isso acontece com uma frequência alarmante. Aqui. Muito alarmante. Existem algumas habilidades pra CMB, que você usa normalmente como um terceiro pulo, né? Porque Smash Bros. Todos os personagens têm um segundo pulo e alguns têm até uma voadinha, tipo Kirby ou Jigglypuff. Tem que explicar porque é tão importante voar nesse jogo, né? Porque uma maneira de morte mais comum é você ser arremessado do cenário, quase todo cenário tem abismo, você ser arremessado do cenário e cair no abismo e morrer. Porque o cenário é uma ilha, né? Mais ou menos. Normalmente os cenários são ilhas. Então, é muito importante que mais do que você aguente dano, você possa voltar para a ilha. Exatamente. Não cai na água. E quanto maior a sua porcentagem, mais longe você vai ser arremessado e mais difícil vai ser de voltar. Até você encontrar um limite do cenário e você vai explodir como uma estrela cadente. Ou ir embora como Equipe Rocket, né? Porque eu acho que foi baseado nisso, inclusive. Exatamente. Quando você é isolado pra cima, você é isolado como Equipe Rocket, decolando na velocidade da luz. Igualzinho. É interessante que você tem que voltar com seus pulos, dá uma forma de voltar. E vários personagens têm golpes pra cima, que é tipo um Shoryuken. O Mario, por exemplo, tem uma clara referência, né? Que é o Shoryuken pra cima B dele. E isso, quando você tá quase caindo no abismo, você dá um Shoryuken aéreo, você consegue segurar na ponta do cenário e voltar pro cenário. Moleque, eu gosto que você fala o Mario. Porque o Luigi, que tem uma habilidade que também é o Shoryuken, não conta. Porque ele é o Luigi, né, cara? Então, o Shoryuken do Luigi é melhor. É verdade. Por que o Luigi ficou tão zoado, né? Que parece que ficou maneiro zoar o Luigi, do nada. Não, é cool falar que o Luigi é o irmão esquecido babaca. Cara, se bem que hoje em dia que a gente tá na moda hip, hipster, cara. O Luigi é o novo Mario. Verdade. Não, mas o Luigi, cara, ele, tipo, tem os golpes mais legais. O Shoryuken dele é mais poderoso. Ele tem os golpes, a seção de socos do Belfort, sacou? Verdade. Na real, o Luigi é melhor do que o Mario. Pô, mas se for considerar o Brawl agora, aquele Final Smash do Luigi é uma merda. O do Mario é um meteoro que pega virado. Todo mundo sabe que Final Smash não existe no Brawl. Se Final Smash, eu não gosto. Final Smash é pra acabar com a amizade, mas falaremos sobre isso. Coisa importante do gameplay do Diablo 1 são os itens. Você pode até desligar se você não quiser parte da diversão, mas eu particularmente acho que 90% do Smash Bros. Tá nos itens. Exatamente. Eu queria comentar sobre isso. Eu acho muito engraçado. São dois jogos diferentes pra você liberar item ou não. Se você for com um jogo não. Só batendo com seu amigo, é uma parada, mas se você for liberar Pokébola, pô, a Pokébola muda o jogo inteiro. Faz parte da estratégia do jogo você parar de bater no cara pra ir atrás de um item que caiu no canto do cenário, porque aquele item pode virar a luta. Então cara, é que as pessoas chamam de item control. Exatamente. Sabe? Eu acho isso control, exatamente. É muito importante você saber ir na hora certa, pegar o item, jogar, guardar, deixar uma mina num canto no chão, o cara explodir, se fuder. Tinha uma galera que estudava com a gente no colégio que falava assim: item não mede habilidade. De certa maneira, o item dificulta muito sim você mensurar a habilidade dos lutadores. Mas ele também não é aquela coisa do horrível, ridículo. Cara, é tipo, o item faz parte da sua habilidade e o item faz parte da sua diversão. Sim. Jogar Smash sem item é que nem jogar Mario Kart sem item, sacou? Ele é só um jogo de luta genérico. Tudo, cara. Ótima comparação. Eu discordo. Por que você discorda? Mas você discorda porque você é noob, Chokes, então foda-se. Chokes? Desculpa, o comandante eu cobra. Eu nu, cara, agora. Nu e noob. Agora, não, eu discordo completamente, cara, porque o Smash Bros, ele é um bom jogo de luta sem item. O Mario Kart é só nada. Ele é um jogo razoável de luta, mas eu acho que fica extremamente mais divertido com item. Fica extremamente mais divertido. Você não acha que perde um pouco da cara do Smash Brothers você não ter aquele desespero atrás da Pokébola? Ou o coração, quando você tá com um cara... você tá enfiando a porrada do Donkey Kong, ele tá com 300%, você não isola ele desde nenhum. Cai aquele coração na cabeça dele e ele come e fica com 0% de luta. Peraí, eu gostaria de fazer um adendo. Tipo, tudo bem, item é importante pro jogo. Agora, quando você joga contra um ninja inimigo, você tem que jogar sem item. Quer invocar coração. Ele fala, coração. Aparece o coração no pé dele. Ele pega. Isso não vale. O pior é que isso tá provado mesmo. Que a gente, na época a gente jogava muito Smash de Nintendo 4. Aí tava todo mundo caindo na porrada, assim, aí eu ficava parado num canto assim. Aí eu falava, ninja inimigo, o que você tá fazendo? Tô invocando um coração aqui. E quando eu falei isso, caiu um coração na minha cabeça, assim, pá. Aí eu falei, valeu, galera. Era ridículo. Essa cena me marcou pra sempre, cara. Assim, ele Kirby olhando, tipo, genericamente pra frente, do nada caiu um na cabeça. Como o comandante já falou previamente, existe uma habilidade no jogo chamada Item Control, que é o seu controle de itens. Agora, existe o Item Control que é por feeling, que você sente, e tem um item que spawnou, você tipo ouve o barulho do coração nascendo, e você vai lá pra pegar. Isso tudo bem. Não, mas isso é maneiro, porque quando todos os personagens na tela estão juntos, principalmente quando você tá jogando com quatro pessoas, a câmera se aproxima. Então você não tem uma visão do cenário inteiro. Sim. E você escuta o item popando em algum lugar, você começa a correr, andar aleatoriamente pelo cenário. Sim, até a câmera se distanciar. Sim, mas isso é o feeling. Agora, o ninja inimigo tem um poder que é o direito divino. Coração! Aí aparece o coração no pé dele, ele pega. E aí você vai e fala, porra, beleza, aí se joga no buraco, você sabe que você vai perder. Eu já me joguei no buraco. Olhei e falei, cara, não há o que fazer. Teve uma vez que eu peguei três corações seguidos sem morrer. E o Mesh Splinter com o Donkey Kong assim, vai se fuder, e pulou. A melhor coisa é que ele joga com o Kirby, né? Tipo, que é um personagem com muito pouco life, né? Tipo, ele é com pouca essência de porrada. Quando o cara começa a ter overdose de coração, ele anula o defeito do personagem dele, sacou? Não, mesmo com o defeito, é notório geral que o Kirby é o personagem mais roubado do primeiro Smash. Não, eu acho o Pikachu bem mais roubado, né? Não, o Pikachu é bem forte também, mas o Kirby é mais roubado. O Donkey Kong é roubado. não sei se tem personagens mais roubados. Não, cara, olha tem só. Os personagens ruins. Ó, o Donkey Kong, você tem uma impressão errada porque eu jogava o Donkey Kong, então você acha que é roubado. Fato, é porque eu era bom. Como o Mestre Peter é tipo o pro, parece que é roubado, mas não é. Vamos lá, vamos lá. Vamos levantar todos os personagens do Smash Brothers. No Smash Brothers do Nintendo 64, a gente tinha 12 personagens, que depois subiu de uma forma bem interessante, mas nos 12 personagens de Smash Brothers do Nintendo 64, a gente tinha o Mario, o Donkey Kong, o Link, a Samus, o Yoshi. Rapidinho, a Samus era engraçado que ninguém, quem jogava Smash Brothers e não conhecia Metroid, falava o Samus, né? E... Samus, clássico. Era um clássico. Eu vivi pra corrigir a Kirby, a Jigglypuff e o Samus. Sabe? Todo mundo sabe que é o Samus e o Zelda. O Zelda. Então, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu. Isso. E quatro secretos, que são Capitão Falcon, o Ness, o Luigi e... Jigglypuff. E pra quem não conhece... Jigglypuff, cara? Pra que Jigglypuff tá em todos os Super Smash? Eu não entendo. Isso que eu não entendi. Ela tem muita personalidade, cara. Tem o Kirby ali já, cara. Pra sabe quem por quê? Porque a mesma empresa que faz os jogos de Pokémon. Agora, a segunda coisa que eu ia falar. Capitão Falcon, pra quem é garoto aí e não sabe, é do F-Zero. Mas se você não sabe isso, cara, vai estudar. Vai estudar. E pra quem não sabe, o Ness é do Earthbound também. Vai estudar lá também. Não, vai estudar não, porque isso é muito opcional, foi mal. Ah, vai se fuder, vai estudar lá. Comandante de cobra, vai estudar. Não, mas com o senhor da eternidade, concorda comigo numa coisa aqui. Estou mandando você concordar, hein? Beleza, cara, então beleza. Os personagens de Smash Brothers, eles têm características dos seus jogos e dos personagens que eles são do jogo, né? Por exemplo, o Link, ele é o Link que tem no Zelda, ele tem espada, joga o bumerangue, defende e tal. O Mario, ele joga bolinha de fogo, pula na cabeça da galera, e dá soco, que nem ele dá soco no Super Mario 64. Agora, Capitão Falcon, você é. Porque ele tem um carro, cara. É simples assim, cara. Você não tem nem nada pra afirmar nenhuma habilidade de Capitão Falcon, porque ele é um piloto do jogo de corrida que você só mexe com carro. Então, quais são as habilidades do Capitão Falcon, moleque? Cara, todo mundo sabe que ele é rápido porque ele tem um carro. É que nem o Anakin, cara. Ele dirige um carro, logo ele é um Jedi, entendeu? Aí ele fala, vamos inventar esse personagem aqui, moleque. Ele vai ter o Falcon Punch, vai ter o Falcon Kick. E é isso. E ele vai ser rápido pra caralho. Pera. Eu fui pesquisar aqui rapidinho e descobri que entre a criação da franquia e o Smash Bros, teve um anime chamado F-Zero GP Legend. E nesse anime ele ganhou o Falcon Punch. Caraca. Olha lá, cara. Olha o ninja inimigo falando merda aí, cara. Olha lá. E o Mestre Splinter corrigindo ele, cara. Caraca. Aí. Você corrigiu pelo Mestre Splinter, é sick. É sick, hein, porra. Muito sick, cara. Vou embora. Valeu, abraço. Tá bom, vale. Bom, então já que a gente corrigiu o problema e a gente já descobriu de onde veio o Falcon Punch, então acabou de validar o golpe do personagem e ele é rápido porque ele tem um carro. Verdade. Essa então, é a narrativa embutida do jogo. E esse anime tem uma cena genial, que é o Falcon dando o Falcon Punch no inimigo, brilhando estrelas e arco-íris no fundo, e o inimigo, não, ele Falcon Punch! Tem um gifzinho pornô muito bom também de Falcon Punch. É verdade, esse gif é um dos melhores gifs da internet, cara. É verdade. Por que você acha o Link tão ruim, Comandante Cobra? Cara, o negócio é o seguinte, é porque o Link não voa, saca? não fala nada, mas a última vez que pegou ele foi o nado pelo Link, cara. É, só que eu não ganhei, não perdi, a diferença foi essa. Ah, mas foi o nado, até que eu perdi. É. Mas na verdade você ficou frustrado, cara. Na verdade, eu fiquei levemente frustrado porque, tipo, quando a nego pega o Link, você acha que vai ser rápido. Quando não é, eu fico meio frustrado porque, porra, você devia estar sendo mais rápido. Na verdade é que quando alguém pega o Link e manda bem, é muito irado a luta, mas o Link perde anyway. Eu, depois de muito tempo, eu passei a usar o Link de vez. Assim, não virou meu main, mas, tipo, passei a usar de vez em quando. E o jeito que dá pra jogar com o Link, tornar ele um personagem competitivo, é um jeito que o pessoal acha muito escroto de jogar, que é você vira spammer de bomba e bumerangue. Você vira praticamente um personagem de longa distância. Você só vai usar a espada quando o oponente inevitavelmente se aproximar de você. E é muito mais maneiro jogar com ele de melee, né? Perto, batendo com a espada. Não, a verdade é que o verdadeiro truque do Link, pra quem não é noob, que nem Mestre Splinter, é você usar a bomba e o bumerangue pra você poder se aproximar e pra você poder usar a espadada, o pra frentear e o agarrão, o hookshot, que é um dos melhores agarrões do jogo, na minha opinião, se você souber usar. O melhor agarrão do jogo é do Kirby. Cara, não, é o melhor agarrão do jogo é do Pikachu. É verdade, o Rest. Só que o do Kirby tem boas oportunidades de combo. Agora, o do Link é muito bom por ter um range e por você poder combar junto com a bomba e com o boomerang. Só que se você erra o agarrão do Link, você tá na merda. Fundido, você vai ser estuprado e morto. Basicamente. Agora é o seguinte, cara. O problema do Link é que ele é aquele personagem com uma profundidade falsa. Porque você, não importa o quão bem você mande, você tá, tipo, tirando água de pedra. Sacou? Cara, mas é maneiro. Você sente uma satisfação, tipo, tô mandando bem. Vou perder, mas tô mandando bem. Não, e ele é uma das coisas que mais chamou a atenção no Smash Bros. SS4. Quem não olhou o Smash Bros. Pela primeira vez e falou, caralho, é o Link do Ocarina of Time. Eu. Ah, vai se fuder, né? É porque, olha só, vocês falam que eu sou hater, na moral. E eu falei, cara, irado, Link. E chamou muita atenção por ter o Link ali. Porque você podia esperar o Mario, você podia esperar o Donkey Kong, esses personagens que estavam em Mario Party, entendeu? Nessa brincadeira. Só que aí aparece o Link. Já aparece... tinha Mario Party? Tinha Mario Party já. E Mario Party é gay. Aí aparece o Link, aparece o Capitão Falcon, aparece o Fox do Star Fox. Aliás, senhor Eternidade. Esse aí pra mim, o Fox do Star Fox foi caralho, é o Fox do Star Fox. Porque aqui cada um tem um personagem que mais jogou. Eu joguei muito com o Kirby, o Comandante Cobra jogava muito com o Link, o Mesh Splinter jogava muito com o Donkey Kong e o senhor Eternidade jogava muito com o Fox. Fala um pouquinho. Jogava muito não, jogo até hoje. Fala um pouquinho sobre o Fox, o que você acha de maneiro, a jogabilidade dele? Cara, uma das frases mais maneiras do Fox é o counter dele, que você dá o pra baixo B e ele reflete o projétil. É verdade isso. Tipo, como o jogo é bem baseado em item, e tem vários itens que, tipo, a parada é jogar e matar o cara com item, e você reflete, manda um cock block e ainda mata o cara, e isso é muito irado. Pô, uma das coisas legais do Fox é que ele é um personagem muito ágil, né, muito rápido, e você nunca tinha jogado um jogo do Star Fox sem ele estar na nave. Então você começa a imaginar a coisa que ele faz, ele tem a pistolinha dele. Aí você vê que ele é ágil, porque ele tem uma nave, né, que é tipo um carro. Só que ele não é mais rápido que o Falcon, e aí? É, sei que na verdade o carro é tipo uma nave, só que é um carro. Quer dizer, um carro-nave, que é um carro que voa. E você, Brooks, qual é o personagem que você mais gostava de jogar? No primeiro era o Pikachu, sem dúvida. E quais eram os fatores mais fodas do Pikachu? Ele era roubado e tal. Moleque, eu escolhia... Pra frentear dele era muito melhor, cara. Eu escolhia o Pikachu com chapéu de festa, porque eu achava que o range da cabeçada dele era maior. Não, você achava não, claramente era, cara. Eu escolhi o Pikachu com aquele gogglezinho na cabeça que parecia mais anime. Não, mas isso aí é já no GameCube. É, então... No do Nintendo 64 era só chapéu de festa. Porque era engraçado, porque quando você escolhia dois personagens iguais, você podia mudar a cor deles. Ou então, sim, ser dois personagens iguais mesmo, você podia escolher cores diferentes pro seu personagem. Por exemplo, eu gostava de jogar com o Kirby vermelho, porque eu falava que ele vinha do inferno. Pra dar um pouquinho mais de masculinidade. Não, tinha o Pikachu do inferno também. Tinha a Legião do Inferno. Só que o problema é que os Pokémons, a Jigglypuff e o Pikachu, por trademark, eles não podiam vir com cores diferentes. Você não podia botar um Pikachu vermelho. Peraí, é sério isso? Sério, você não podia botar um Pikachu vermelho. Então, Fox você pode... Ah, porque era a roupa do Fox, né? Então, é. E você não tinha problema em botar um chapéu de festa no Pikachu. Então você tinha o Pikachu original e você tinha o Pikachu festeiro. Aí ele vinha com os chapéuzinhos de festas coloridos. Você escolhia. Eu quero o Pikachu normal ou o Pikachu com chapéu de festa vermelho ou chapéu de festa verde ou chapéu de festa azul. A Jigglypuff, em vez de chapéu, ela usava um lacinho. E isso é uma coisa que os pokémons não mudavam de cor. Então até hoje, nos jogos de Smash Bros., os pokémons não mudam de cor. Eles vestem roupas. Quem que tem ou tinha um chapéu meio de alemão? Um chapéuzinho meio de Oktoberfest? Alguns pokémons tem, cara. Eu não sei qual. Mas o Pikachu, não só ele é roubado no ataque dele, como ele, o pra frente B dele, ele dava aquele coisinha duplo, que nem todo mundo conseguia fazer. Ah, não era duplo. É pra cima B. O pra cima B, foi mal. O pra cima B era o quick attack dele. Isso, exatamente. E se você conseguir dar os dois juntos... E tem um lendário de três. Sim, triplo. Tem um lendário triplo, Brooks. Que era só Trust Master Plus. Essa é novidade pra mim, que nunca soube isso. Garoto. Moleque, é lendário esse triplo dash dele. Mas é só pros pros. Eu vou pesquisar sobre isso. Mas todo mundo sabe que o Pikachu de verdade era o Pikachu com chapéu azul, né? Que o isso? Pikachu... Era o chapéu com chapéu vermelho, sim, cara. O Pikachu azul era o clássico, era o que eu usava. O chapéu azul era o Pikachu, o chapéu vermelho era o jornalista, o seis chapéu era o cabeçudo, o chapéu verde era opcional. Não, porque quando eu falei que o Kirby era infernalista, eu comecei a falar que ele começou a fazer a tropa dele no inferno, moleque. Aí ele botou um chapéu de dominação mental no Pikachu, que era o chapéu vermelho. Olha a narrativa emergente aí, que é o Logan. Cara, e dizer que essa narrativa emergente surgiu muito depois de já ter instaurada toda uma governança no país. É verdade. O nosso Smash Brothers, cara, era tipo os Senhor dos Anéis, sacou? Era super complexo. Tinha muita história, moleque. A gente jogava... O jogo não tinha story mode, mas a gente fez o nosso. A minha tia foi pros Estados Unidos e falou, eu pedi pra ela pra trazer... Cara, agora eu não lembro qual foi o jogo do 64. Acho que eu tinha pedido... Se bobear, eu tinha pedido Pokémon Snap ou alguma coisa que eu ia me arrepender amargamente se ela tivesse comprado. E do nada ela chegou pra mim com Smash Brothers. Quando... É aquele mundo anterior a que a gente acompanhava de E3, de... Que eu, pra mim, minha informação era Ação Games, eu acho, na época ainda. Eu vi E3 no Star Game. Era Nintendo World que eu usava, que eu, a revista que eu lia na época. A cara, ela chegou com a fita, eu olhei assim e falei, cara, que fita é essa? Que merda, comprou fita errada. Merda, moleque. Tô fudido. Porra, pouca gente conhecia. Aí eu peguei a porra do jogo e falei, cara, vou testar. Aí eu cheguei com o Comandante Cobra, saca só essa parada. Aí a gente começou a viajar, vamos pro Cabo Frio, vamos. Aí eu ficava o fim de semana todo jogando Smash Brothers. Cara, virou um vício absurdo. Eu falei, cara, o que minha tia fez? O que minha tia fez comigo? Devolveu minha vida. Sim, cara, virou febre instantaneamente, porque, cara, era muito bom. Era muito viciante, cara. Muito viciante. Aí, cara, surgiram as lendas. Quando as pessoas começaram a se especializar e adotar os personagens principais, e isso, aquele negócio do dia a dia, as inside jokes, cara, o meu Donkey Kong, que era o personagem que eu usava, de pelo azul, óbvio, porque, porra, muito mais sinistro que de pelo comum. Cara, ele fundou um reinado que é chamado Zona do Agrião. Não, o Mesh Splinter, quando a gente começou a jogar, o Mesh Splinter honrava todo mundo porque ele era o lendário dono da fita. O lendário, claro, dono da fita. Porque naquela época, meu irmão, cada fita custava os olhos da cara. Exatamente, né? Então quem tem a fita no começo, humilha todo mundo até as pessoas aprenderem a jogar e estabilizar. Então o Mestre Splinter tinha um reinado de horror sobre todo mundo na luta. Ele ganhava todas, todo mundo ficava, que escroto, que apelão, não sei o que. Cai. E a Zona do Agrião, por quê? Pra quem não jogou também, o Fudekai, ele tem uma habilidade que é o seguinte, ele pode segurar o soco, ele roda o braço, aí ele recarrega um soco. Cara, esse soco é uma das habilidades, talvez a habilidade que mais potencial de isolado do jogo todo, se você pega em cheio. É o tiro carregado da Samus também. O melhor, eu acho que é o Twin da Jigglypuff. Ou o Shoryuken do Luigi. Não, o Twin da Jigglypuff é o melhor. O bastão do NES também, mas, enfim. Não, o bastão do NES not nearly enough. O soco do... Não, todo mundo sabe que o melhor é quando o Kirby engole e pula. E o soco, ele tem um range muito bom também, ao contrário de algumas habilidades que foram colocadas aí. Cara, então, quando os personagens davam mole, às vezes não tinha o que fazer, era um negócio bem aplicado, o cara já tava caindo do golpe de outro personagem, você soltava aquele soco na hora certa, já era. O socão, né? Entrou na Zona do Agrião, cara, agora já era. Aí Smash Brothers era um jogo que você jogava 4 players, mas era free for all, então ele entrava naquele lance do war que eu falei, você fazia alianças no meio do jogo, pactos, então tipo... Aquele cara tá com muita vida! Vamos juntar nele, aí do nada todo mundo termina e tem um cara com 3 vidas e fala, não, o cara reina todo mundo, entendeu? É por isso que eu já falei isso com você antes, você gosta de jogar com vida, joga com tempo, cara, porque não fica ninguém parado e, pô, a pessoa que fica já no cantinho e não vai jogar, ele vai, sei lá, tem menos pontos. Pô, mas você é não muito acha que parado. Mas o problema do tempo, cara, é que tem aquele tempo X ali pra acabar, então você tira um pouco da estratégia do se esconder, de ir atrás do item, de... Mas que estratégia de se esconder de bicha, brother? Pô, vai ficar no cantinho. Moleque, olha esperando só, esse é o problema. Não tem nada mais mestre do que aquele Pikachu com 200% ficar na casinha do cenário do Link. Mentira, saco. Aquela casinha é muito escrota, cara. Aliás, tem uma parada... Minha única reclamação quanto ao primeiro Smash. Os mapas são extremamente desbalanceados, cara. Não, tem 2 mapas legais, o resto é um saco. Sim, só tem 2 mapas usáveis, o resto é podre. E tem uns que são tão podres, que tipo, é reflexo você dar... Como é que é? Start A mais B mais Z mais R, sei lá, que você dá no contest. Exatamente. Os mapas que eram jogáveis, pelo menos pra gente, não sei como era pra você, Brooks, os mapas que a gente sempre jogava eram o do Star Fox, que era Corneria. Corneria, com certeza. E o do Link, que era o Castle. Tinha Pokémon Stadium já no primeiro? Não, foi uma fase de Pokémon, que era lado pra caralho. Era uma fase de Pokémon em cima do... Ah, no topo do prédio. A gente jogava muito de vez em quando lá, mas era muito ruim. Mas era uma merda, principalmente pra Donkey Kong e Link, era horroroso. Não, pode crer, acho que eu jogava mais que Corneria, sem dúvida. Donkey Kong escorregava na fase dos Pokémons e caía com aquela cara de bunda, 0%. E era era legal porque cada personagem tinha sua fase, né? Você tinha... Eu acho que os únicos que não tinham fase era, tipo, o Luigi. O Ness, talvez. Pô, cara, a fase do Luigi era a fase do Mario. Pois é. Não, o Ness não tinha... No primeiro, o Ness não tinha fase, não. É, o Ness não tinha fase, não, é verdade. E, olha só, eu vou jogar a merda no ventilador aqui, que o Ninja Amigo falou que eu jogava bem no começo que eu tinha o jogo e tudo mais. Depois de anos jogando, quando ele já tinha a Legião do Inferno dele, falou que jogava pra caralho, eu peguei o meu... Eu falei, cara, escolhe o personagem pra jogar. Ele falou, joga com o Ness, que é o pior personagem do jogo. Não, eu nem... Não. Viajou de falar isso. Não, ele... Cara, eu falei isso na época, eu era noob, cara. Não, tu não era noob. Você pediu... Eu falei, cara, quem é o pior? Ele falou, é o Ness. Eu falei, beleza, nem sei jogar de direito com o Ness. Ele foi escolhendo personagem por personagem da tela de seleção, tentando me ganhar. Aí, vou com o Kirby, que é meu ofício. Perdeu. Eu vou com o Pikachu. Perdeu. Aí ele falou, cara, eu vou com o Mario. Não, perdeu. Isso é muito feio da sua parte, ô Mestre Pinta, porque muito todo feio. Mundo sabe que tem dias e dias, entendeu? É. Às vezes você dá sorte, você perde 3. O Ninja Inimigo é um cara que tilta com facilidade, então o cara deve ter perdido 3 seguidos e já ter acabado. Acabou ali. Cara, a pergunta é, quem ganhou a última? Quem ganha a última ganha todas. Ganha a última ganha todas, é verdade. Mas isso varia muito também, cara. Teve uma viagem que a gente foi pra... Moleque, o jogo era tão viciado, tão viciante, que teve a vez lendária que eu, o Senhor Eternidade e mais dois amigos nossos fomos pra um sítio desse amigo nosso e a gente ficou 72 horas acordado jogando Smash Bros. Mentira, só eu fiquei 72 horas acordado. Tá, eu fiquei... Vocês dormiram, sei lá, em 52 horas... Não, eu fiquei... Dormiram, tipo, eu jogando, sei lá, Wind Waker. Eu fiquei tipo 60 horas, então... do Smash Brothers, ele é o multiplayer, né? O Smash Brothers, ele tem um pouquinho de jogabilidade single player. Você tem um modo lá, não é bem story mode, é mais um arcade mode, né? Que você... Mais o modo que você joga pra liberar os personagens, né? Exatamente. E no final você enfrenta um boss lendário, muito famoso, que é a mão que te controla. É a mão com punheta. A luva bolada, que você enfrenta ela e tem que derrotar ela. E ela não é um personagem jogável, e não dá pra jogar com ela em nenhum Smash. Há controvérsias, eu acho que tem um hack muito louco do 64 que você joga com a mão. Mas é um hack, né, cara? Pô, é jogável, clearly. Partindo pro Smash Brothers continuação, o Melee, Super Smash Brothers Melee do GameCube, Brooks, qual é a primeira coisa que você acha que mudou bizarramente? Mudou bizarramente? O Melee tinha, sem dúvida, um enfoque muito maior no One Player Game. Ele tinha o Adventure Mode, acho que era isso. Sei lá. E tinha chefões, cara. Tinha um foco maior, eu acho. E pra mim, a primeira coisa que eu reparei... Além de ter uma caralhada muito maior de personagem. Exatamente. A primeira coisa que eu reparei é que o jogo tinha muito mais personagens. Pra mim foi engraçado porque, tipo, saiu daquele mundinho Nintendo que eu conhecia todos os personagens, sabe? Deu uma coisa imensa. Do nada eu vi Fire Emblem, só que porra é essa que tava ali, sabe? Uhum. Cara, a verdade é que duas coisas, né? O que eu mais percebi de diferença foi os gráficos. Porque vocês têm memória ruim, mas se vocês se lembrassem dos gráficos de Smash Bros. Direito e do Melee, vocês veriam que é tipo uma mudança de... Meu Deus! Sim! É o gráfico do Melee. Do Mario 64 ao Mario Sunshine também, cara. Não, mas o que o Comandante Core provavelmente tá querendo chegar é que a gente falou que o Smash Bros. No TC4 tinha aquele lance de que você olhava pra ele e parecia que ele tava meio inacabado. Faltou um polimento ali. Faltou um pouquinho de investimento final. Não, eu acho que era uma coisa de todos os jogos do 64 mesmo. Era tipo, zoado. Não, o Smash Bros. Ele foi feito com low budget. Isso a gente... O Mestre Pinto já explicou. Foi feito com low budget. Ele foi um jogo que... Pera, você tá resumindo o que a gente já falou? Não. Houve um podcast depois, amigo. Foi um jogo feito com low budget. Então, eu senti que faltou algumas coisinhas no Nintendo C4. E eu acho que não faltou no GameCube. O Melee, ele evoluiu de vez. A jogabilidade mudou um pouco. Os comandos, às vezes, não foram tão rápidos quanto do Nintendo C4, que a gente tava tão acostumado. Mas eu acho que o jogo evoluiu brutalmente. Você concorda com o Nintendo C4? Olha, é a minha versão preferida de todas. É essa. pensa. É porque eu acho que é muito importante que o jogo ter sobrevida, ter muito personagem interessante de jogar, entendeu? Acho então, que vale lembrar que o Melee é o jogo até hoje mais vendido do GameCube. Pô, mas também o GameCube é uma merda. GameCube só tem isso e Wind Waker. E o Twin Snakes. É verdade, o Twin Snakes. Mas então, e cara, eu me li porque e é um dos jogos que eu mais gosto também, cara, porque tem um dos personagens que eu mais gostei de jogar nos Smash Bros. Até hoje, que é o Mewtwo. Cara, como eu me diverti jogando aquele personagem. Verdade, é uma pena o Mewtwo ter saído, né? Não, pra mim tem outro que é o mais roubado e é o de longe o melhor do Melee. O Roy do Fire Emblem. Que isso, pensei que você falar o Shake, né? O Shake? Ah, não, o Shake. Não, opa, que engraçado. O Melee, eu comecei jogando com a Zelda e depois eu aprendi a jogar com o Roy, que era um pouco mais diferente. E caralho, mas eu esculachava, assim, já falta um caralho dele. Toma, mas no Melee, o Roy e o... Como é que era o nome do outro? Marth. Eles eram muito roubados, cara. Pô, o Roy era mais roubado ainda, cara. Puta que pariu, é muito bom. Plataforma de lançamento de personagem de franquia da Nintendo. Sim, sim. Tipo, eu não sei do que esses caras estão falando, mas agora você sabe, você agora. Não, justamente. É, Ness, né, cara? O Ness foi isso também. Sim. Isso é muito importante porque o Melee deu um pulo em quantidade de personagem que enquanto você tinha 12 personagens nos Smash Brothers do Nintendo 64, você passou a ter 25 personagens. 26 se você considerar o Shake e Zelda como personagens diferentes. Porque eles cara, são... falando nisso, eu jogava com a Zelda, né? Como eu sempre tive dificuldade de aceitar esse personagem transex, cara. Porque o Shake era... Mentira, você era viciado e você adorava, cara. Cara, você era viciado em transexual, moleque. Você se amarrava em transexual. Mas peraí, mas você jogando mudava o personagem, volta e meia, tipo, cansei de um, vou usar o outro. Sim, você usava só o Shake. Porque eu usava só as Zeldas. Não, se você tivesse usado o Shake, é explicado. Eles são personagens bem... Eles não tem nada a ver, a jogabilidade deles. São personagens bem diferentes. Eu usava só as Zeldas. O Shake era só pra dar pra cima. Só que no meio da luta, você podia mudar. A Zelda podia virar o Shake podia virar a Zelda. Mas era o mesmo personagem na tela de seleção. Ah, cara, esse personagem... Meu Deus, mas enfim. Era roubado. É, tudo que vem esse jogo de realidade roubado, galera. O Mesh Mitter falou... É verdade, realmente. A habilidade do Super Smash de vender uma franquia. Não sei se a gente vai falar sobre isso depois, mas é... Eu, como falei, não conhecia Fire Emblem at all. Aliás, eu também não conhecia Earthbound, não conhecia o Ness. Mas você vê que no Nintendo C4, eles não tentavam promover nada. Eles não estavam tentando promover Earthbound. Nintendo C4 foi um jogo despretensioso, como eu já falei. Ele era um jogo que ele botou os personagens ali. Pô, esse personagem vai ser maneiro botar aqui. Esse personagem é bom botar aqui. No Melee, eles começaram a ver como era importante as pessoas conhecerem os personagens através dos Smash Bros. Tinham 4 Pokémons lá. Não, mas conhecer esse Pokémon... Você botou um Pokémon... Mario, que não faz sentido. Pokémon todo mundo conhecia. É, o Pokémon sempre andou com as próprias pernas. Isso aí nunca foi... Não, eu nem tô falando de fazer propaganda da empresa. Tô falando de abusar de fanboísmo. Você botou o Mario... Cara, qual é a necessidade de ter um mini Link? Um quê? Um mini Link. O Toon Link, né? Porque eu não sei qual, onde é o Toon Link e onde é ele. É, porque deve ser pra profitar no sucesso do Wind Waker, sei lá. Cara, a verdade é o seguinte, eu tô jogando um jogo que se baseia basicamente em fanboísmo, que é o quê? É um jogo de luta com os personagens que eu gosto da Nintendo. Tem que ter os personagens que eu gosto da Nintendo. Fato. Sacou? Isso tem jeito. E é interessante isso que o Comandante Cobra falou, que esses personagens que estão nos jogos do Smash Brothers, por exemplo, são os personagens que estão fazendo o sucesso da série deles no momento. Por exemplo, Zelda, no Nintendo 64, aquele Link é o Link do Ocarina of Time. No Melee, aquele Link é o Link do Wind Waker. No Wii... Não, peraí. Link adulto, Link adulto. E outra você coisa... Você tem o Toon Link e você tem o Link adulto. Mas não é Toon Link, é Young Link, né? E cara, eu não tô... É o Young Link. Não, acho que Toon Link só veio no Brawl, né? Não é isso? Cara, eu não tô ligado na cena, não, mas eu acho que o Ice Climbers não tava fazendo sucesso, não. Não! Nem o Mr. Game & Watch. Não tô falando que eles estavam falando pra fazer sucesso, mas, por exemplo, se o personagem, por exemplo, o Link tem vários Links, eles pegam um Link mais famoso daquela época. Ah, claro. Pra poder dar uma pequena promovida. Falar, porra, que maneiro, que... qual é dessa bombinha diferente? Qual é desse Young Link aqui? E, claro, sem contar o personagem da série Fire Emblem, que apareceram lá, assim. Muita gente... Fire Emblem é uma série que não faz tanto sucesso aqui no Ocidente, e muita gente pegou e nem conhecia a série, ou jogou com o personagem e falou, porra, maneiro esse personagem vamos aqui. Vamos ver qual é. Vou ver qual é desse jogo. Por causa do Super Smash, eu comprei 2 jogos do Fire Emblem. Olha lá. Olha o exemplo aí. Funcionou. Ah lá, manipulado, viu? Manipulado pela mente. Claramente. Cara, e como eu tava no telefone e eu sou o Mesh Peter, vou retomar aqui um assunto que eu ouvi vocês falando aí sobre os gráficos. Sabe o que tá falando. Peraí, o nome não é telefone, o nome é Vortex. Cara, o game, pra você ter uma ideia, ele foi um dos jogos que a Nintendo lançou pra mostrar do que o GameCube era capaz. Tanto que aquele vídeo de abertura foi uma super produção. Eles pegaram três estúdios diferentes no Japão, mandaram, cada um fez uma parte, juntaram e falaram, cara, a gente tem que lançar, e vai ser o... Foi um dos primeiros vídeos que mostrados do GameCube, pra impressionar o público, né? Esse, virou carro-chefe. Esse é aquele lendário vídeo do Link lutando contra o Ganondorf. Enfim. Ah, aquele do jogo que nunca existiu? É, que depois veio a ser o Twilight Princess. Então, o gráfico não foi por acaso, né? Era um jogo que eles estavam apostando já como carro-chefe da nova console. Pô, cara, Smash Brothers, você não tinha nem erro. Smash Brothers é uma coisa, assim, muito difícil de errar. É divertido jogar. Hoje em dia, né? É, mas as pessoas... Você vai lançar um monte de personagem lá, você não vai se preocupar tanto com balance, apesar de que eu acho o Melee muito mais balanceado que o do Nintendo 64. E o Brawl mais balanceado do que o Melee, mas aí é a minha opinião. Eu concordo, Acho que o Brawl não é necessariamente aquele personagem que você obviamente vai usar. Assim, eu jogando, pô, mudo bastante, porque não tem aquele cara, oh my god, fodão, vou ganhar de geral. Cara, no Brawl, sabe o que tira o balance pra mim? É o especial. Eu acho que tem personagens que tem especial. Qual o nome do especial? Final Smash. Tem personagens que tem nitidamente vantagem ao pegar o especial em relação a outros. Sabe o negócio? Tem uma coisa que é item control e tem uma coisa que é do tipo you cannot win. Personagens novos que a gente tem no Melee, eu acho que um dos mais interessantes era o Ice Climbers. Você jogava bastante com Ice Climbers, jogava, Senhor da Eternidade? Jogava, eu gostava. O que tinha de tão interessante nesses personagens? Era maneiro, dois, né? Você jogava com dois personagens, né, ao cara? Mesmo tempo. E aí um morria e foda-se. Você tava jogando. Não, tipo, se você perdia um dos personagens, você ficava numa desvantagem foda, que você perdia o seu terceiro pulo. E, aliás, eu não falei isso, mas o terceiro pulo, em todos os Smash Brothers, ele é uma questão de balance muito importante. É tipo... Se você tem um terceiro pulo ruim, você tá bem fudido. Inclusive, era esse o motivo do Link ser tão ruim, né, no primeiro. Depois até melhoraram um pouco o terceiro pulo dele. E o Ice Climbers, você dependia de ter os dois personagens pra ter um terceiro pulo bom. Se você perdia um deles, seu terceiro pulo era um... Pô, uma coisa que melhoraram muito o Link é você poder usar o hookshot pra prender pra voltar. Sim. O Link virou um personagem muito mais jogável depois que você... A Samus também. Isso. Cara, o negócio é o seguinte, o jogo falou, pô, cara, o negócio é tanto do Link, por que a gente zoa aí? Não faço ideia, cara. Mas uma coisa que foi levantada agora, que eu achei interessante, que eu me toquei, que é uma coisa que eu gosto muito dos Smash Brothers, é o seguinte: o jogo, ele não tem preocupação de ser equilibrado. Então, basicamente, quem tem que achar o equilíbrio do jogo são os jogadores, entendeu? Isso permite que você faça personagens muito mais, assim, chocantes do que um jogo de luta normal. Por exemplo, você joga com dois Ice Climbers, perdeu um, você não morreu, sacou? Então você fica furiosamente nerfado. Mas o jogo não é um balance zoado, que nem, sei lá, na Ultimate Hero, que você pega o quarto Hokage e faz aquela tela porque e foda. Porque também a parada tipo do Ultimate Hero, cara, aquilo não é jogo de luta, aquilo, sei lá, não sei o que é. Pra mim parece um jogo de luta, sabe? Porque o jogo de luta é pra ter combate, cara. Tem personagens na Ultimate Hero que nem combate tem. É diálogo, cara. Entra e começa a... ganha oratória. Ganha oratória. Mas é tipo isso mesmo, cara. O pior personagem do Smash Brothers disparado é o Yoshi. Alguém discorda? Não discordo. Que eu falei. Que é tipo, porque o terceiro pulo é uma grande parte do balance do jogo. Cara, e o Yoshi é o único personagem que não possui terceiro pulo. Mentira, a gente também não possui. A coisa mais engraçada dele é que ele é um tapa na cara. O terceiro pulo dele, o movimento pra cima e ver, é ele jogando um ovo. Então, inúmeras vezes você vê o Yoshi caindo no abismo jogando um ovo em você, do tipo... Não, mas o segundo pulo dele era muito bom, cara. E esse negócio de balance... Pulo dele era muito bom? Era pior do que... Não. O pulo não, do Kirby, cara, do que o debuff, do que o... O segundo pulo dele era muito bom, cara. Ele dava um super pulo pra frente. Esse negócio do balance, cara, eu vou falar um negócio que é muito relativo. A gente tinha o nosso modo de jogar, a gente aprendeu a jogar um contra o outro, cada um se adaptou ao estilo do jogo dos adversários, e a gente fez o nosso próprio rank de personagens. personagens. Cara, não. Depois eu fui jogar com um outro grupo e, cara, as concepções eram diferentes. Tipo, a galera fala, cara, o DK é muito ruim, cara. Não. E o maluco que melhor jogava, e a galera não jogava mal, e o cara que melhor jogava lá jogava com Yoshi, fazia estrago com Yoshi. Eu discordo completamente de você. Eu fui jogar com outro grupo, que a galera também era boa pra caralho, como a gente, e, cara, e é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, os personagens usados são os mesmos, e o nível de jogo é praticamente o mesmo. E cara, acho que continua sendo uma merda. Eu não sei se a gente jogou tanto, e a gente chegou a um nível tão bolado, que quando eu ia pra casa dos outros, era em Smash no TC4, era sempre uma humilhação. Era tipo, não dava pra jogar com as pessoas. Pois é. Era sem graça. E Smash Brothers, acho que é o único jogo que tem disso, ele é... parece um culto, sabe? Parece uma sociedade secreta. Porque nos lugares mais estranhos, você fala, ah, eu sempre joguei muito Smash Brothers. Alguém vai olhar pra você e falar, você joga Smash Brothers? É um culto. Isso é muito engraçado, porque realmente me chamou a atenção quando eu fui pra casa de um amigo nosso, o HGH Solid. Eu tava lá num jantar, assim, tipo, social, tal, não sei o quê. Um moleque meio sonou de Smash Brothers, eu falei, pô, tu joga ali. Cara, eu sou um mestre de Smash Brothers. Moleque, deu 20 minutos, a gente tava na sala do moleque com o console com 64 ligado, jogando. Cara... E você oprimiu tipo... ele, fala pra mim como ele te cobra. Sim, foi moleque, quando ele era fraco. Não, foi competitivo, mas eu venci dele. Mas, tipo, é um jogo assim, saca? Tipo, é um jogo que ganha esse status de culto, bizarro. Uh-huh. Sociedade secreta total. Não. Eu acho que tem um ataque novo que eu acho que foi pra frente B, que ele vira um ovinho. Que, basicamente, você perde o controle dele e ele cai no abismo. É, não, você tem que saber controlar. O Jigglypuff tem igual também. Então foi isso. Os caras da Hall Laboratory pensavam que nem vocês, falavam, cara, Yoshi é muito fodido. Aí deram pra ele o especial lá, o Power Smash no Wii, que é muito roubado demais. Porque ele sai, ele voa, ganha asa e sai cuspindo fogo no cenário todo, e você controla. Pode ser, mas o do Sonic ainda é muito mais roubado. Direto. É igual o do Sonic, cara. Não, o do Sonic ele isola e se debaixa as pessoas. Pá. Eu não gosto de você controlar isso. A gente vai ficar falando todos os personagens aqui do Melee, do Smash Brothers Brawl, porque são muitos personagens. Exato. É. Mas vale a pena falar um pouquinho das menções honrosas dos personagens que só ficaram no Melee e não foram pro Brawl. Por exemplo, o Mewtwo. Que era irado. O Mewtwo, ele é um personagem bem interessante. Ele é o Pokémon Supremo. E ele foi substituído pelo Pokémon opcional. Lucario. E ele é igual. O Lucario luta de uma forma muito parecida. É a mesma merda. É literalmente a mesma merda. Perdeu o Pichu também, né? Perdeu o Pichu. O Pichu nunca fez barulho, cara. O Pichu, ele era literalmente um Pikachu pior. Cara, para tudo. Não tem o Pichu no Brawl? Não. Joga Brawl com a gente pra caralho. Mas tem o Pokémon Trainer. O Pokémon Trainer tem só no Brawl. É. Não tem no Melee. O Pichu, ele era um Pikachu fraco. Ele tomava dano dos próprios golpes. Não Mas fazia era mesma por isso que ele era tão irado, cara. E por último, eu acho que era o Dr. Mario, né? Dr. Mario era o... Mas tem o Wario no Brawl também, então compensa. É, não tem o Young Link no Brawl, tem só Tem o Doom Link, que é tipo Aí, Young Link. Peraí, props para o Mesh Splinter, porque ele falou Young Link, cara. Young Link. Young Link falou certo, foi mal. Falei errado e tu falou certo, mandou bem. É, com certeza. Eu repeti de ano por causa de Smash Bros. Sério? É. Foi no nosso primeiro ano que a gente jogava? Foi no nosso primeiro ano que a gente jogava, foi na época da prova final. Tinha um cara que morava perto do colégio e toda quarta-feira a gente tinha laboratório de tarde. Então era um dia que a gente ficava de manhã e de tarde no colégio, só que a gente tinha 3 horas entre a aula da manhã e a aula da tarde, fucking around. E eu morava longe, o comandante Cor morava longe, e então a gente ficava fucking around perto do nosso colégio. Tinha um moleque que morava ali perto, então a gente tinha pra cara, a verdade é o seguinte, né? Aula de tarde, se você pegasse, tocasse no ônibus, você não voltava. Não voltava nem fudendo. Aí a gente ia pra casa desse moleque, fica jogando Smash Brothers lá. E virou uma tradição, moleque. Quarta-feira não era dia do laboratório, era dia do Smash. E... O Fox, eu jogava com o Fox. O Fox participou de algum podcast nos últimos anos, sei lá, não sei. O Fox. Peraí, você tá falando do Fox Star Fox ou você tá falando do Fox que participou do podcast? Fox participou. Fox podcast. Ah, tá. Fox pessoa de verdade. Não, porque era com ele que eu mais jogava quando era moleque, mas era o Smash antigo, e ele bem quase repetiu matemática por causa disso também. Porque a gente fazia de ir pra casa o fim de semana inteiro estudar, ficava, sei lá, 48 horas jogando. Moleque, lendário era ir pra casa do comandante Cobra estudar e. Bora descansar rapidinho no Smash aqui. A gente já estudou um capítulo inteiro, né? A gente merece uma partidinha de Smash. Nossa, era muito isso, exatamente isso. Uma folha de dever, ok, vamos lá, mas meia horinha. Você tá ignorando o Mimi, cara, que eu acho não ignorável, é que ele, um player do Smash Bros. Original era pá, luta, pá, Metal Mario, pá, Fighting Polygon Team, só que o nome que tinha na época. Esse mas no Mimi, você começou a ter um side-scroller. É, é verdade, você tinha tipo uma fasezinha tipo Mario. É, e esse, porra, achei tão legal, cara. Falei, de fato, era uma merda, aquilo era muito ruim. Sabe, mas na hora ficou muito feito, cara. Eu falei, pô, que maneiro, dá um pouquinho, e não sei o quê. E do nada começou a colecionar troféu também. E eu que sou completamente achievement horror, eu adorava aquilo, eu tinha que colecionar todos, eu tinha caralho. Tudo. Mas foi só você, cara, porque justamente a crítica cai de pau em cima do Smash Bros. Não, do Smash Bros. Como um todo. Aliás, erradamente, né? Porque ela disse o seguinte, pô, o jogo single player é muito ruim, mas o multiplayer é espetacular. Porra, a proposta do jogo nunca foi ser um jogo single player. Então, se você não tem amigos, por favor, não jogue Smash Bros. É verdade. Cara, mas eu vou te falar uma parada. Eu joguei, teve uma época que eu fiquei sem computador. Eu não lembro o que aconteceu com o meu computador. Mas eu lembro que eu fiquei sem computador, tipo, uma grande época, tipo, da minha vida. Tipo, sei lá, um mês. Enfim. E nessa época eu não tenho o Smash Bros. 64, mas eu tava com o Smash Bros. Empatado do amigo meu. E aí, tipo, porra, como eu não tinha computador, eu só jogava Smash o dia inteiro. E aí, porra, como eu ficava sozinho jogando, eu jogava single player. Então, tipo, eu comecei a descobrir várias paradas de single player. Porque ele não tinha... Ele tinha um sistema de pontuação que tinha, tipo, uns achievements, né? Cada batalha que você fazia contra o computador, ele dava umas pontuações aleatórias. E aí eu descobri várias paradas. Eu descobri, por exemplo, que na fase contra o Pikachu, se você chegasse na plataforma da direita, da máxima direita, e ficava dodgeando de um lado pro outro, o Pikachu bugava, tiltava, e ele se jogava no buraco e se matava. E aí quando o Pikachu se matava, você ganhava um bônus chamado Pacifist, que era quando você, tipo, matava o computador sem dar nenhum dano nele. E isso é maneiro. Várias paradas. Isso é maneiro que o... Não só em bugs, mas Smash Brothers... Depois a gente fala, mas Smash Brothers é um jogo que tem, muito easter egg e muitos detalhezinhos interessantes. Sim. A gente tem o último jogo da franquia Smash Brothers, que foi lançado por Nintendo Wii, chamado Super Smash Brothers Brawl, onde, novamente, a gente tem uma evolução na jogabilidade e um aumento no número de personagens. Mas... Peraí, defina a evolução da jogabilidade do Melee pro Brawl. Você pode desviar no ar agora, por exemplo, você pode... Ah, beleza. Você tem mais personagens que conseguem usar tipo um long distance hookshot pra poder voltar pro cenário. Não, isso não conta. Tem mais itens, certo? Você tem mais itens, você tem especiais agora, totalmente desbalanceados. Ah, beleza, tá certo, tem razão. Concordo. Comandante Cobra, você que jogou bastante Brawl com a gente quando eu comprei o Wii, aliás, um dos motivos de eu ter comprado o Wii foi por causa do Smash Brothers, foi antes de lançar Smash Brothers, mas eu lembro que eu comprei o Wii e falei, meu irmão, tô comprando o Wii, eu era o único da galera que tinha o Wii, tô comprando o Wii pra fortalecer o Smashzinho da galera quando lançar. E foi o que aconteceu. Lançou, eu lembro que a gente ficava muito tempo com os Smash Brothers bugado que eu tinha. Era daquelas traquinagens que o Ninja Inimigo faz de vez em quando, que fica trocando CD, aí coloca as coisas pra baixo, aí faz uma reza, entendeu? Sacrifica um frango, tipo, é nesse nível o negócio. Mas valia a pena, cara, isso é verdade. Cara, eu lembro de um aniversário meu, meia-noite eu passei jogando Smash Bros. Na casa do Ninja Inimigo com minha namorada do lado, só assistindo. E aí, cara, é meu aniversário, meia-noite eu vou estar jogando Smash. Você merece, cara, essa é verdade. Porra, todo esse mundo merece isso. No dia do aniversário, moleque, é o meu dia, eu quero jogar Smash, foda-se, eu vou jogar Smash. Dessa vez, no Smash Brothers Brawl, foram 35 personagens. Então, você tinha 12 personagens no Smash Brothers 64, agora você tem 12 que você nunca viu. São 35 mais, e com 12 novos. Então, porra, que foda. Eu acho isso a melhor parada do Smash Brothers Brawl, que tem muito personagem mesmo. Você não enjoa por horas e horas jogando com personagens diferentes, jogabilidades completamente diferentes, estratégias diferentes, e você faz aquela permutação louca com seus amigos aí, o seu amigo agora vai jogar jogar de Link, você vai jogar de Ganondorf, e o outro amigo seu vai jogar de Sonic. Tá todo mundo jogando lá na maior zona e muda, todo mundo muda de personagem. Isso dá uma sobrevida foda pro jogo. Alguém discorda que no Smash Brothers, até hoje, quanto mais personagem, melhor? Eu acho que melhor, cara, sabe? Porque eles não tem que se preocupar com balance, então eles não tem desculpa pra mexer aquela porra de personagem. Mas você acha que o jogo, por mais que eles talvez não se preocupem tanto no balance, o jogo seja ser irritantemente unbalanced? Eu nunca percebi isso no Smash Brothers, não. Tem alguns personagens que são muito ruins, mas tipo, não é nada que você não pegue de vez em quando pra zoar e se divirta, sabe? Tipo um Pikmin. Sim. Ah, mas eu mais ou menos discordo, cara. Tipo, honestamente não tenho por que discordar, não, mas só me irrita um pouco ficando personagem. É, assim, eu tinha umas críticas. Acho que você ignorando a qualidade do personagem, você quer, tipo, foda-se, bota tudo que tiver aí não vão preocupar em fazer uma personagem irada. Eu tinha uma crítica, mas que aos poucos foram reveladas, né? O porquê daqueles personagens estarem no jogo. Por exemplo, eu olhei aquele anjinho, aquele cupido chamado Peach. Aí eu falei, caraca, da onde é esse cara? Eu fui ver, cara, de um jogo muito antigo. Eu falei, cara, por que fizeram isso? Que absurdo! Aí o que acontece? Dois anos depois, revivem a série. Dois anos não, né? Passou mais tempo, mas já tava em desenvolvimento o jogo que hoje saiu pro 3DS, do Kid Icarus. Então, assim, não dá ponto sem nó, né? Tem aí sempre alguma coisa rolando por trás. Não, faz total sentido isso, pensar, né, em termos de Nintendo. Todos os personagens agora são conhecidos, bem ou mal. Mas, então, se quiser, eu fiquei esperando, na verdade, fiquei esperando um relançamento do Dr. Mario. Falei, pô, não vai ter nada agora sobre isso. Jogaram lá só isso de nostalgia mesmo. Mas, Brooks, se você me falou isso, eu tô parando pra pensar, em Brawl não tem nenhum personagem que eu olho e falei assim, pô, esse personagem ficou escroto. Não, é, não é. Olimar. Vão cair de hater de mim. Eu acho que ficou extremamente escroto, acho o pior personagem de longe, Snake. Porra, que isso, você não sabe de nada. Ele provavelmente ele provavelmente foi o personagem mais bem trabalhado do jogo. Eu prefiro usar o King DDD do Kirby do que o Snake. Você pode estar falando em questão de jogabilidade, você pode estar achando ele ruim, o que eu nem acho, eu acho ele muito bom. Mas ele provavelmente foi o personagem mais trabalhado do jogo. Ele foi um personagem tão importante pro jogo, que ele tem um taunt especial na fase dele, na fase do Shadow Moses Island. Você tem um taunt especial do Snake, em que ele fala no codec ou com o Coronel, ou com o Otacon, ou com a Mei Ling. E tem uma conversa diferente pra cada personagem do jogo, inclusive contra ele mesmo. Ou seja, você tem 35 conversas de codec do Snake pra você falar com todos os outros personagens. Snake, you know who that is? You're kidding, right? It's Mario. Mario made his first appearance in 1981, and since then, he's become a worldwide phenomenon. There's probably not a single person who doesn't know Mario. He's that famous. Good thing I survived long enough to meet him on the field of battle, huh? This is a once-in-a-lifetime chance, Snake. Now get out there and show him what you're made of. No regrets. Got it. Tipo, e são umas coisas muito iradas. Tipo, o Snake tá jogando contra o Pokémon Trainer. Aí ele fala, Coronel, tem um Pokémon aqui lutando comigo, Coronel. Cuidado, tem um Pokémon Trainer lá no canto, dando ordens pra ele. Mas isso é muito confortável pra ele ficar dando ordem para os soldados dele. É como um coronel, você me entende. Pokémon Trainer. That's the guy giving orders behind a Pokémon, right? Right. And this Pokémon trainer is controlling Squirtle, Ivysaur, and Charizard. They represent water, grass, and fire, and they're all powerful. So, he makes his Pokémon fight while he sits back and watches. Sounds like a good deal, if you ask me. It's not like that, Snake. Those Pokémon wouldn't know what to do if the Pokémon trainer wasn't there giving orders. In every battle, there's a soldier doing the fighting, and a commander telling him what to do. By working together as a team, they accomplish much more than either could on their own. So let's do this together, partner. Yeah, whatever you say, Colonel. Vou botar aí no link do post. É uma compilação de todos os codecs que tem. Eu não tinha visto isso, eu vou ver depois. É muito maneiro mesmo. Inclusive, tem uns codecs geniais. Pode olhar, do Sonic. É muito legal também que quando ele tá jogando contra o Falco, do Star Fox, ele vai tentar falar no Otacon e aparece Sleep no Otacon. Sleep here! Aí ele, caraca, quem tá comigo? Quem é você? Aí ele começa a falar, não sei quem, bate mal papo com o Snake. Aí no final o Snake fala, pô, um dia então desenvolve mais armas pra mim aí, Sleep. Ele, beleza, pode deixar. E tem um secreto ainda, que se você tá falando com o Sleep e você morre, o Sleep fala: Snake! Snake! Snake! Que foda. This is Snake. Snake! Get up! Snake! É muito foda. O Snake foi muito bem trabalhado. Eles lançaram um trailer só pro Snake. Quando ele foi lançado pro quando eles anunciaram Smash Brothers, eles fizeram vários trailers e um só pro Snake. Agora, eu não inimigo. Parece o seguinte, não, tá, pode ser, mas acho que a jogabilidade do Snake é meio estranha. Mas além disso, e na verdade, a questão principal pra mim em termos de ter personagens demais é justamente porque eles cagam pra criar coisas diferentes sobre eles. O Snake não, o Snake realmente é diferente, eu não gosto dele. Você sabe que também tem taunt especial pro todos os personagens do Star Fox, né? Que você fala no. Pode ser. Sim. Mas olha só, vou ignorar isso que você tá falando, vou mandar uma foto, peguei. Tipo, foda-se. Mas a parada é o seguinte, eu não consigo ver necessidade de ter um Link e ter um Link pequeno, de ter um Mario e Dr. Mario, de ter um Marth e Roy, e principalmente, que eu acho que não faz o menor sentido, de ter um Fox, um Falco e um Wolf. Pô. Não, cara, mas tem diferenças claras entre o Falco, o Wolf e o Fox, cara. Porque o Wolf vai dar pra frente e ele dá dano diagonal? Porra. Porque não, tem umas diferenças sim, cara. Tem umas diferenças que tornam os personagens muito, muito, muito diferentes, e o Falco indisputavelmente melhor. Mas, tipo, ele é a coisa mais lenta do planeta, tipo, ele é duro, sabe? Tipo o Ganondorf do Safari. Sei lá, mas é maneiro jogar com o Wolf também. Eu acho que eles podiam... maneiro, ponto. Eles podiam mudar um pouquinho mais a jogabilidade, porque os personagens da Fox são muito parecidos. O Falco, o Fox e o Wolf, eles têm umas habilidades parecidas. Eles podiam ser mais diferentes, mais únicos. Eu entendo o que o Brooks tá querendo falar, mas tem um exemplo... Mas isso você vê pela história do Super Smash inteira, ele não consegue entender por que isso. O Capitão Falcon é o Ganondorf, isso aqui é um lento... Não, ao contrário. Não. O Ganondorf é o Capitão Falcon. Ah, uau, whatever. Mas é uma coisa... Tá, sim, você tem um Nash e o assim, porra, pra que tem tanto jogo pra você explorar diferente? Eu não sei se tem Diddy Kong ainda, mas o Diddy Kong também era parecido com o Donkey, eu acho. Porra! Diddy Kong é bem diferente do Donkey Kong. Cara, eu acho que eles, na grande maioria dos personagens novos que eles colocam, eles trabalharam bem. O Wario é um personagem completamente diferente de qualquer merda que eu já joguei no Smash Brothers. A Samus tá muito maneira de jogar, principalmente que ela pode virar a Zero Suit Samus, que é a Samus com roupa kinky. É fanservice Samus. Board service. Mas é divertido de jogar. Mas é muito diferente. A roupa, ela sem a armadura, ela tem alguma coisa diferente em matéria de jogabilidade, não? Totalmente diferente. Completamente. É tipo Shake e Zelda. Então são 36 personagens, não são 35. Ah, se você levar em consideração também Shake e Zelda, são 37. Não, mas aí... Se você levar em consideração Pokémon Trainer, são 39, sei lá. Então, na tela de seleção você tem 35 personagens pra jogar. Você tem personagens muito interessantes. Por exemplo, o Pokémon Trainer, você joga com um treinador Pokémon, só que você não controla ele. Você controla o Pokémon que ele escolhe. Dentre três, que é o Squirtle, o Ivysaur e o Charizard. Que é muito bom. É um personagem muito divertido de jogar, porque no meio da luta você pode mudar de Pokémon. E então você tem o Squirtle, que ele é mais frágil, só que ele é mais ágil, dá menos porrada, mas ele consegue se movimentar livre pelo cenário. O Ivysaur, ele é um Pokémon mais equilibrado, e o Charizard é um lentão forte pra caralho, que aguenta porrada. Então, tipo, você começa o jogo, você tá com o Squirtle, aí você começa a tomar dano, sua porcentagem começa a ficar alta, você muda de Pokémon pra não ser zoado fácil. Eu acho que é um jogo que é muito bem trabalhado nos personagens, Brooks. Eu acho que eles dão muita atenção pra quando você pegar um personagem e for jogar com ele, você falar, caralho, irado, eu tô jogando com a Samus, eu tô jogando com o Link, eu tô jogando com o Wolf, entendeu? Eu acho que bobearam, e eu acho que o Star Fox é o melhor exemplo, cara. São três, são muito parecidos, não precisava de tudo isso, sabe? Podia criar um diferente. O bizarro é que são, tipo, os três personagens do Star Fox, e eles são realmente parecidos, né? Eles podiam ter criado uma diferença. Eu acho, tipo, ok ter semelhanças, mas é realmente, são, tipo, os três personagens que tem no Star Fox, os três são iguais. Eu concordo, eu acho isso tudo bem, mas eu considero os três personagens diferentes. Personagem que eu não considero diferente é o Ganondorf e o Falcon. Pra mim, é o Capitão Falcon. Não, eles são bem diferentes também, porque o Ganondorf é muito mais lento e é, tipo... O Ganondorf não tem um carro, cara, ele tem um cavalo. É verdade, exatamente. Isso explica perfeitamente a diferença dos personagens. Cara, eu acho o Ganondorf muito muito mais travadão do que o Capitão Falcon. Eu sei, cara, mas eles são dois personagens que não tem nada a ver um com o outro, e o Ganondorf tem um Falcon Punch, ele tem o agarrar um boladão do... Tem o Falcon... Ah, moleque, não, mas sério mesmo, na moral, quando você imagina o Ganondorf, você não imagina ele dando um socão, moleque, do Wicked Fênix, porra. Inclusive, uma das minhas grandes frustrações no Ocarina of Time foi não ter lutado do jeito com o Ganondorf. É verdade. Achei a luta dele muito fraca. Ah, eu gostava. No Twilight Princess é bem melhor, a luta dele. Porra, muito melhor. A luta do Ganondorf com o Link no Twilight Princess é a melhor de todas. É a melhor de todas. Eu gostei muito do Ocarina of Time. Voltamos ao podcast zero. Outra coisa muito legal que tem no Smash Brothers Brawl, que é o Subspace Emissary, que é o primeiro story mode mesmo. O Brawl, ele, como todo Smash Brothers, ele não é um jogo focado no single player, e você não vai ter sua diversão garantida no single player. Mas ele inovou um pouquinho nesse aspecto e fez um story mode divertido, com cutscenes muito fodas. Muito foda. Não, muito fodas e chefes diferentes, originais. Ele tem uma certa história, tem uma razão de estar existindo, tipo, o que tá acontecendo. E você vai correndo atrás, em algum momento você vai ter o Pete Piranha no início como chefe, vai ter o Radley. Radley, como se fala? O Metroid. Uhum. Tem chefes originais deles, do jogo. Me satisfez, sabe? O que era fraco pra caramba no Mibi, mas eu gostava de existir, virou um jogo mais maneiro. E também o que eu acho legal é que você podia fazer isso em co-op. Isso era muito divertido. Eu tinha a impressão de que você podia jogar aquela fase side-scroller do Mibi em co-op também, não podia? Eu tinha essa impressão, mas em todo caso é muito divertido zerar o story mode em co-op. Mas Splinter, qual personagem novo do Smash Bros. Brawl que você achou foda? Personagem do Brawl? Gostei do Pokémon Trainer, pra falar a verdade. Pra mim, um novo que eu curti muito foi o Meta Knight do Kirby. Cara, o Meta Knight era maneiro. O Meta Knight, pra caramba. Acho ele um Kirby melhorado, cara, porque ele voa tanto quanto o Kirby. Tem espadinha maneirinha, não é tão forte, mas ele dá uma porradinha legal, cara. Eu ainda acho o Kirby melhor, mas... Não. Um que eu também, quando eu comecei a jogar o Brawl, de cara eu curti, principalmente quando você tá jogando sozinho, não com amigos, jogando com o computador. Pra mim, eu curti porque não foi o Peach. Já falaram mal dele aí, mas eu achava ele maneiro, porque, porra, voa pra caralho. Quem tem um lance de anjo, né? Tem um lance de anjo. Não, pô, ele voa pra caralho, eu acho legal. Principalmente no Subspace Emissary, você tem que viajar pra caramba e tem que pegar troféu, tem que fazer umas piruetas aí, ele voa pra caralho. Uma parada que você pode falar, que muita gente deve estar se perguntando, falando, porra, seu jogo tem Mario? Você é da Nintendo? O que tá fazendo Sonic nesse jogo? Não, o Sonic, ele é um dos personagens que mais fizeram escândalo no jogo, porque ele foi mais... Escândalo? Tipo, foi um escândalo na internet, foi um escândalo... Cara, por anos e anos e anos, ter o Sonic num jogo significava que o jogo era um lixo. Não, mas uma outra coisa é que por anos e anos e anos você queria ver o Mario e o Sonic no mesmo jogo. Nem que sejam pra cair na porrada. Só que não. Porra, sério, cara. Sério, nunca tive Olimpíadas. Aí veio aquela merda de Olimpíadas que ninguém joga, que é um jogo ruim pra caralho. Aí veio eles me botam no Smash Bros. A oportunidade de você pegar o Sonic e enfiar a porrada no Mario ou vice-versa, cara. É praticamente quando você bota uma luta entre o Mario e o Sonic ali, é você voltando às origens. Você voltando com os dois grandes ícones do passado lutando ali. É muito emblemático isso, sabe? Eu não sei se tão dramático não, porque eles nunca foram personagens de luta, mas enfim, acho que serve para saciar a tara. Eles eram símbolos, né, que você botava, tipo, ah, Nintendo versus Sega, aí botava o Mario e o Sonic de um lado, entendeu? E eu acho legal essa adição. O Sonic virou personagem já putinha de tudo, então ele tá em todos os lugares, ele não é mais de um exclusivo. Então, é interessante você ter o Sonic lá jogado, porque o Sonic tá em muitos jogos da Nintendo, e o Sonic, ele é um personagem tão bem tratado, que ele tem muita música na trilha sonora dele. Tem muita música na trilha sonora do jogo do Sonic. Pra vocês terem uma ideia, aqui ele tem 13 músicas só do Sonic na trilha sonora do Smash Brothers. Então, você tem música da Green Hill, você tem música do Sonic 2, você tem música do Sonic 3, você tem música do Sonic Heroes, você tem música do Sonic... Tem. Foda. Melhor Sonic. Música do Sonic CD, você tem música do Super Sonic Racing, você tem música do Sonic Rush, cara, você tem música da porra toda. É um personagem muito esperado, é um personagem que eles fizeram com carinho pra estar ali, mas eu achei a jogabilidade dele deixou um pouco a desejar. Ah, o Sonic nunca pode acertar, né, cara? É foda, cara. Sonic, foda. Que era... Ah, cara, sei lá, eu gostava da jogabilidade do Sonic. Eu achava ele um pouquinho mais fraco que os outros. Mas ele tinha um especial que... Não, o especial dele era muito roubado, porque quando você pega... O Smash Bros. Brawl, ele introduziu essa ideia do especial. O que era o especial? Era uma bolinha que aparecia flutuando no cenário, o primeiro que quebrasse Smash a bolinha... Ball. Exatamente. O primeiro que quebrasse a Smash Ball ganhava uma aura bolada, e quando você apertasse B, ativava o especial. O especial variava desde um super Kamehameha boladão dos Pokémons juntos do Pokémon Trainer, até o Sonic... Meteoro de Pegasus do Mario. Meteoro de Pegasus do Mario, é verdade. E até o Sonic virando o Super Sonic, e você tendo o controle dele pela tela, voando a tela inteira, e em quem ele acertar, mata. Mata. É muito roubado e é muito legal. Eu me mato. Só que a gente jogando o jogo, a gente acabou desabilitando o especial, porque ficava... Era muito assim, pegou o especial, ganhou o jogo. Cara, depende. Eu joguei com... Era tipo isso. Eu joguei esses dias com o Donkey Kong. Cara, eu achei o especial dele muito escroto, cara. Porque ele tem um alcance muito pequeno. Ele começa a tocar o bongô dele. Ele fica... Ele pode ser até no ar, né? Ele fica dando um golpe de impacto no, ao redor dele. Beleza, se você direciona contra uma pessoa, cara, é perfeito. Mas, tipo, não é tão bom quanto é o do Yoshi, ou é o do Sonic, ou é o do Peach, whatever. Foi legal. É, alguém sabe como é que funciona o do Luigi? Porque é uma parada meio de fantasma, mas não sei o que acontece. Ele fica uma aura verde, ele fica dando uns gritinhos, já aconteceu o que acontece. Ah, é perto dele, toma dano, tá ligado? É uma coisa assim. Pra mim, um dos especiais mais interessantes que tem... O Bowser vira Giga Bowser, é legal. O Giga Bowser é mais ou menos, né? É tipo, o Ganondorf acho que também fica grandão. Ele vira o Ganondorf do final do Twilight Princess. É verdade, ele vira. Parece um Ganon Beast, não sei o quê. Ele vira o Ganon, Demon Ganon. É, Demon Ganon. Eu me amarro no do Ness, do Lucas, que começa a cair cometa do céu. Cara, o do Fox. O da galera do Star Fox é muito maneiro. Ah, eles viram o tanque todo. Porque cai o tanque. O tanque que você... Você vira o tanque, né? Não, você pula pra nave e cai... Você entra no tanque e cai no tanque. Não, tá, tanque. Que é muito mais legal que o Mass Effect. Que parênteses, Rui. Ué, mas é, cara. Gostei desse parênteses. Muito bem. É porque me lembrou. No Mass Effect me lembrou esse o tank. Eu falei, cara, eu queria ter o do Star Fox. Mas é muito maneiro controlar. O da Samus é maneiro. Quando você dá o especial, ela dá um super Kamehameha sinistro que pega quase a tela toda. Tira o gigante dela e aí vira Zero Suit Samus. Exatamente. Sacrifica a armadura pra esse estilo e vira Zero Suit Samus. Aí é chato porque quando a Zero Suit Samus pega esse ataque maneirão, vira a Samus normal com a armadura. Não, o... Não tem um ataque. Ela não tem o especial, né? É, ela vira a Samus de volta. O que o Olimar faz, cara? O Olimar, ele entra no foguete dele, sobe pra lua, aí a tela... Pode parar, cara. Pode parar. Eu não quero ouvir mais nada. Tem uns muito frágil. Agora, é impressionante ver como tem uma diferença de um som muito frágil e um som muito forte. É, aquele lance do fuck the balance que a gente tava falando, né? E do Rob, cara. Aliás, quem usa o Rob, né? O Rob é um personagem bem interessante porque... O Rob não é aquele cara do Game of Thrones? Rob Stark? Não. O Rob é aquele robôzinho que aparece no Star Fox. Mas você sabe... Não. Ah, não, desculpa. Foi mal, viajei. Eu fui de robô. O Rob foi um brinquedinho, né? Exatamente. O Rob foi um periférico do Nintendinho. Ele segurava o controle Player 2 e jogava contigo no jogo. Cara, o Rob, não sei porquê, a Nintendo botou em tudo quanto é jogo, né? Inclusive personagem... Do Mario Kart, cara. Mario Kart foi a primeira aparição dele, novamente, assim. Mas é um periférico que ficou famoso, né? Virou sucesso. Teve a porra do Lucario, né? Que veio pra substituir o Mewtwo. Pokémon muito mais ou menos. Alguém acha o Lucario maneiro? Falando sério. Comandante Cobra, o que você acha de trocar o Mewtwo pelo Lucario? Cara, eu sou um originalista de Pokémon, entendeu? Pra mim são 151, tava ótimo, tinha completado todos, entendeu? E é isso aí. 151, são 150 mais um, cara. Diferente. Ah. Ai, meu Deus do céu, só que não. Mas enfim. Então eu não gosto dessas coisas de Lucario, entendeu? Você não gostava do Pichu também? Cara, o Pichu eu achava... Eu achava maneiro o desenho dele, ele era uma merda, mas eu jogava com ele porque ele era maneiro de ver. Mas não, pra fim de argumentação não, e eu sempre odiei ele. Por último, eu vou falar aqui de um personagem muito polêmico, que é o Mr. Game & Watch, que é até engraçado quando você faz o taunt do Snake, ele fala: Coronel, tem um personagem, tem um inimigo em duas dimensões na minha frente, eu não entendo ele. É um personagem que vinha de um minigame, não era nem um Game Boy nem nada, era um minigame da Nintendo, daqueles que hoje em dia você ganha no McLunch feliz, tá ligado? E... Tectoy foi o último momento de glória da Tectoy. O último momento de glória da Tectoy. E eles botaram o personagem lá. Brooks, você gostou do Mr. Game & Watch? Você acha que ele deu uma adição legal? Você acha ele divertido? Ele tinha desde o Melee, né? Eu gostava da fase dele no Melee. Tinha uma fase maneirinha dele. E ele é muito random, cara, porque ele tem um ataque, uma martelada que é meio na sorte, então você pode dar um level 9, e aí é tipo o home run bat do NES, é uma porrada absurda, pode congelar, não sei o que, mas no geral não sou muito utilizar não. E, aliás, o final smash dele é um escroto, é um, ele vira um polvo gigante. É, vira um troço escroto. Não, não pode virar um troço escroto, ele já é um troço escroto. Pode crer, cara. Não, e é ridículo, porque ele no plano do Melee, é um dos últimos secretões, assim, tipo, sinistro, difícil de conseguir. Então, porra, é tão broxante no final de contas, tipo, porra, se fosse do cara que liberar essa merda, não dá muito certo. Cara, assim, a gente é muito saudosista aqui, mas eu não lembro de ter jogado esse minigame. De repente, pra alguém que jogou... Moleque, que saudosista o quê, moleque? Na moral, do que você tá falando, moleque? Caralho. Todo mundo que é progressista, não. Cara, não sei do que você tá falando. Sim, com certeza. A gente tá viajando aí, cara. Não, o que pode ser... Esse é foda. Cara, pra... De repente, pra alguém que tenha jogado, cara, foi um acréscimo legal, mas pra mim, não. Ninja Amigo falou que o último ia ser o Game Watch, mas eu queria falar do Ike. O Ike do Fire Emblem, ele... Alguém que jogou Fire Emblem? Não. Pro GameCube? Não. Pois mas é. Acho que foi de soco. Fire Emblem, que é uma série tipicamente japonesa, você tem, acho que esses dois pro ocidente, os dois Fire Emblems que tem o Ike. E é um herói muito legal, ele é o principal do Fire Emblem. E, cara, eu curti pra caramba o personagem dele aí, ele é só um pouco lento. E tem o Final Smash, que eu acho o melhor. Ele dá um Ether, que é o ataque principal dele lá. É uma pena que, tipo, ninguém saca, acha que é só um cavaleiro, whatever, Final Fantasy. Ele é irado pra caralho. Eu queria comentar uma parada de um item, a gente falou de vários itens aí, mas um item que eu acho que vem no Brawl, que é uma bola de futebol, tá ligado? Ah, sim. E uma parada que eu amava fazer, não faço mal tempão, mas eu adorava fazer, tipo, meus priminhos, meus sobrinhos, assim. Tirava todos os itens, pegava essa bola de futebol, que eu acho que é essa do Brawl, desabilitava ela, não podia bater nas pessoas, e jogava várias bolas, então brincava de porrada o ball. Porque a bola não é um item que você pode segurar e jogar em alguém, você tem que dar um ataque forte nela e ela bate em alguém depois. Uh-huh. É super difícil, mas eu achava super legal, cara. Pô, é muito maneiro. É muito estúpido. Smash Brothers Brawl tem uma coisa bem legal, que você pode customizar os itens que caem ou não caem e a frequência que eles caem. Você pode falar... No Melee também podia. Você pode falar assim, eu quero que só caia a bola de futebol e caia muita bola de futebol. A gente jogava, às vezes... Fazia batalha de Pokémon o tempo todo, cara. A gente fazia batalha de Pokémon, exatamente. A gente falava, vai cair muita Pokébola e todo mundo jogando Pokébola pra tudo que é lado e Pokémon. Aí todos que caem no lado esquerdo são minhas e todos que caem no lado esquerdo são suas. Aí você escolhe uma e joga junto. Tem que dar jeito de sobreviver. Vou fazer esse comentário rapidinho, que o ponto negativo pra Nintendo, né? Porque Smash Bros. É um jogo claramente multiplayer, é um jogo onde a experiência multiplayer é muito mais divertido que single player, e eles cagaram com essa experiência online deles, porque o online é muito ruim. É lagado pra caralho. Lagado pra caralho. Não tem voice chat, você não sabe com quem você tá jogando, se você for jogar... Tipo, você não tem como conhecer pessoas jogando, se você for desse tipo que queira fazer isso. Você joga com pessoas que você nem sabe quem é, podiam ser bots, podiam ser whatever. Mas inimigo, isso aí é uma crítica ao sistema online inteiro do Wii, né? Aquele friend code, ninguém sabe usar aquela merda direito. Friend code é uma merda, né? Não dá pra você mostrar nada. Eu vou dizer que o jogo que de longe, acho que provavelmente, além do Super Smash, o único que eu joguei online, eu joguei até bastante do Wii, foi o Mario Kart. Uhum. E eu também divertia e tal, mas é uma pena, cara. Isso realmente poderia ser uma oportunidade legal, quem ainda promete fazer com o Wii U. Tomara, né? Engraçado que eu já joguei Mario Kart online no DS, eu não achei uma experiência ruim. No DS é um pouquinho melhor. No DS eu joguei muito Metroid online e não sentia muito ruim, não. Mas o Smash, nossa, foi sick, moleque. Smash foi foda. Era no papo... DS jogou Smash Metroid? Não, o Smash no Wii, que eu joguei online, foi muito lagado, muito ruim mesmo. Não recomendo. Eu entendi essa parte. Acabou, né? Eu gosto de jogos. Smash Splinter. Oi. Como você acha que é o futuro da franquia Smash Brothers? Cara, tem o que tá certo e o que é duvidoso. O que é certo é que vai lançar um jogo do Smash Bros. Pro 3DS e pro nova plataforma da Nintendo, né? Convenhamos, Smash Splinter, não lançar um remake do Smash Bros. No Nintendo 64 pro Nintendo DS foi um tiro pela culada, né? Foi um mole foda. Podiam ter feito fácil, né? Eles vão fazer agora o novo Smash Bros. Pro 3DS e Wii U, provavelmente. Já vai começar o console com o jogo lançado, né? E uma coisa legal que eles estão anunciando, pelo que parece, o desenvolvimento tá agora focado no Kid Icarus Uprising, pra depois começar a focar no Smash. Mas o que eles têm falado, que eu acho muito legal, eles estão querendo criar o que ele chamou de o Sakurai, o cara. É, de botar uma experiência mais individual, customizada, na qual você pode ter o teu player, o teu profile, montar o teu jogador. Eu não sei até onde vai isso, você pode... Acho que seria meio estranho pra ideia do Smash, como a gente falou, é bem nivelado do teu jogador. Você teria como montar o teu cara mais forte, menos forte, mais... Você pode escolher a cor da luva do Mickey e controlar o bonequinho. Ou só isso, talvez. É engraçado como o Smash e toda essa ideia da jogabilidade mesmo e de mexer com personagens da série trouxe um novo mercado, né? Porque vários jogos foram lançados depois com uma jogabilidade muito similar ao Smash Brothers, por exemplo. Muitas pessoas não conhecem, mas existe um Tartarugas Ninja pra Wii, que a jogabilidade é idêntica. Cara, tinha um Digimon, cara. Tem o Digimon. Tem aquele que você pode jogar com o Naruto. É, tem o Battle. Que ele é muito parecido também. Tem um que é do Evangelion pra PSP, que é igual o Smash. Isso é uma merda, moleque. Você vê os Angels correndo igual os Smash Brothers. Meu Deus. Você vê que todas as empresas olharam e viram a oportunidade que a Nintendo teve e o sucesso que foi, e lançou um novo gênero, né? E a gente, como ainda não tem um nome desse tipo de luta, as pessoas falam um jogo tipo Smash Brothers, tá ligado? O que eu acho é que o Smash podia pegar um pouco, aprender um pouco a lição de jogos de luta convencionais, algumas coisas que ele podia dar melhorada. O que eu acho, por exemplo, o Final Smash, essa bola sinistra que é um ataque gigantão. Por que não, assim, isso podia ser uma barra que você fosse enchendo, igual qualquer outro jogo que tem uma barra que você vai juntando e dando um ataque bolado upgradeado. Final Smash podia ser isso também, você ia batendo. Mas de repente eu acho que o Final Smash foi um movimento na direção errada. Eu acho que eles podiam dar um pouquinho mais de atenção ao balance nesse Final Smash, mas eu acho que esse lance de você pegar o especial, ele entra no espírito do Smash Brothers, que é o espírito do desespero do ter que pegar o item. Exato, concordo. Isso faz parte, mas o fato é que, tipo, tem alguns personagens que tem um Final Smash muito melhor e, tipo, o Final Smash faz muita diferença, é absurdo. Exato. Se você quer dar um golpe extremamente poderoso, um especial bolado, você tem que ter um equilíbrio nesse especial bolado, sabe? Todos os personagens têm que ter um balance. Não pode ser o Donkey Kong batendo bongo lá, oh, ok. Enquanto o Super Sonic tá lá, yes! E é isso aí, Senhor Eternidade. Você quer ensinar pro Comandante Cobra e pro Brooks como eles podem entrar em contato com a gente de todas as formas? Você já é um menino crescidinho e você sabe? Sei, cara. Você pode, tipo, entrar no www.baixofredsoco.com e tal. E aí, pô, você pode deixar um comentário lá na parada, falar, pô, qual é, neguinho? Tranquilidade? É isso aí. E aí você pode ir no Twitter, que é @vaitomarnocu. Tem como é conhecido como @baixofredsoco. Aí você vai lá e fala, pô, cara, vamos todos se fuder. Ou você pode ir em facebook.com/baixofredsoco e admitir sua homossexualidade. E é isso. Brooks, qual personagem você acha que tem que vir nos próximos Smash Brothers? Pô, tem que vir personagem. Não, eu tava pensando sobre personagens legais que poderiam ter, personagens da Nintendo que fazem algum nível de sucesso. Eu pensei em dois que talvez tivesse algum sentido. O Travis do No More Heroes. Daria pra debater. Talvez ele não combinasse tanto com a ideia. Mas o Snake tá lá, então foda-se. O Snake tá lá, exatamente. E outro, o Okami. Eu acho que o Okami combinava legal. Ele tem poderes mágicos. O nome técnico é Amaterasu. Amaterasu, verdade. Foi mal. E acho que combinava. Assim, porra, tem tudo a ver. Ele tem fogo, ele tem umas coisas meio loucas, ele dá uns desenhos. Ele também que não era perfeito. Eu concordo. Ele é um jogo justo onde o Amaterasu apareceu, que nem foi tão foda assim, né? Sei lá. Eu acho que tinha que ter Battletoad, cara. Battletoad? Fato, cara, boa. Battletoad é da Capcom, né? É, mas tinha pro Super Nintendo. Mas peraí, pra falar isso, tu tem que lembrar o nome do sapo Battletoads. Putz. Cara, então acho que os caras de autor do vídeo têm que entrar. Até semana que vem. Tinha que ter aquele cara de óculos do Zombies Ate My Neighborhood. Caralho, foda. Parece que tem o Crono e o Prog e o Mago também. Aqui tem o Android 2 também, né? Eu sou contra tudo isso. E não tem o Roy, mas tem o Ike. É verdade. Que é a mesma merda. Mas tem mais dinheiro. Tem o Roy. Dinheiro. Conceito. É o João em vez do Jorge. Não, cara, tem mais dinheiro. Mais dinheiro? Como assim mais dinheiro? Caralho, se não entendeu, foda-se. Eu continuo. Esse função continua. Caralho, tem o Roy, tem o Ike. É a mesma coisa. Meu Deus. Ah, que bati. Caralho. Mas era explicar a porra da piada ruim, cara. Hey, that's Captain Falcon, isn't it? Good eye, Snake. He's F-Zero pilot number 7. You know, seeing Captain Falcon here reminds me, we should do that thing we've always wanted to try. Oh, yeah, that thing. Good idea. Okay, ready? Go! Falcon punch! Falcon kick!